Está começando Foleiros Pop, o podcast mais foleiragem da podosfera. Boa noite, galera. Aqui é o Matheus Tarsus, mais um Foleiros Pop. E hoje nós vamos falar sobre histórias de bebedeira. Algumas mais pesadas, tipo a do Felipe, e outras nem tanto. Salve, salve, galera que nos ouve aqui. Quem tá falando é o Felipe Lopes, diretamente do Bebê para o Mundo. Faço parte do Distopia Rastreada e quem não bebe não vê o mundo girar. Aqui é a Julia Conejo e de bêbado não tem dono. Oi, gente, meu nome é Vanessa, fui convidada pelo Felipe pra vir aqui e é isso aí, não tem mais o que falar, não. Oi, galera, eu sou o Felipe Scaparello e toda vez que eu bebia, eu pensava que não iria sobreviver. Queridos ouvintes, antes de começarmos o podcast, vamos aqui fazer a leitura de e-mails. Hoje tô aqui só eu e meu amigo Gabriel. Sim, senhores. É, infelizmente, né, não podemos participar desse magnífico cast de bebedeiras. Porque provavelmente estávamos no processo de embriagar-se. Eu posso falar, cara, que eu lembro o dia que vocês gravaram, porque é um dia que eu só fui ver as mensagens às 5 da manhã. Nesse dia eu tava muito decadente. Eu não gravei bebedeiras. Ou gravei e não sei. Ou talvez seja mais um pornô na minha vida. É, tipo assim, não. Eu nesse dia, cara, eu sei que eu fiquei fora e eu só fui acordar às 5 da manhã na minha casa, sabe? Não sei, não sabendo como cheguei lá. Mas... Não, detalhe, madrugou ainda, né? O que é um ser humano responsável, né, velho? Cara, pô. Então, é, mas a gente tá aqui, né, com dois recadinhos que o nosso amigo Felipe separou. Infelizmente, Felipe não pôde estar aqui gravando conosco. Enfim, você quer começar? Não, melhor. Deixa que eu começo lendo o do nosso querido Ayrton. E você fica com o da Marisa, beleza? Beleza. Ok. Primeiramente, o Ayrton, que também enviou aqui o feedback pro Felipe, ele mandou aqui... ouvi o podcast de vocês sobre folclore e curti muito, mas achei que ficou um papo muito de TCC da faculdade e teve horas que ficou cansativo, tanto que pausei em certas horas para fazer outras coisas. O cast de vocês tem melhorado muito, está tendo participações que agregam muito e o nível de vocês está alto no sentido acadêmico. Ayrton de Goiânia. Fico lisonjeado pelo nível estar alto no sentido acadêmico. Acho justo. Eu fiquei de veras confuso em certos pontos, porque tipo assim, mas achei que ficou um papo muito de TCC da faculdade. Eu não sei se isso foi uma reclamação ou um elogio. Vamos entender esse feedback como sendo uma questão de ritmo. Talvez, sim, sim. Apesar que é um TCC da faculdade, talvez o Ayrton não esteja muito familiarizado com o tempo de uma apresentação de TCC, não pode passar de 20 minutos, cara. Então, assim, a gente nisso que... já falhamos miseravelmente. Seria zero se fosse um TCC. Mas, enfim. Então, Ayrton, essa parada do ritmo, cara, eu acho que tem a ver também com a equipe, né, que tá gravando o podcast e, querendo ou não, é uma line-up nova. Olha só, são pessoas que estão ainda no processo de se conhecer, então natural que a gente vai polindo, né, as nossas falas e tudo mais. Mas enfim, não sei se é um defeito parecer TCC de faculdade também. Sim, tipo assim, a gente tá, vamos dizer que, sei lá, a gente não sabe da onde a gente vai partir, né, pros próximos programas. Talvez, é claro que vão ter assuntos que vão pedir um embasamento mais nesse sentido chato, acadêmico, e vão ter coisas como o programa que vai sair agora, sabe? Que vai ser só ouve, João. Só aproveita. Deleite-se com essas belas histórias. Teve de games também, que tipo, não tem nada a ver. Sim, com... sim, teve de games. Então, eu acho que existem outros episódios que não necessariamente respeitam essa regra, vamos dizer assim, entre aspas, da parada do TCC da faculdade. Como eu disse, depende do tema e depende de quem tá participando do cast também. Sim, sim. E também fica aqui o pedido, né, pra mesmo se você olha um tema e meio que torçam o nariz, sabe? Tentar ouvir, porque às vezes rola uma paradinha interessante e tal. Sim, sim, sim. Claro, a gente tem que fazer a propaganda da gente mesmo, né? Exatamente. E nem pra tudo se faz graça também, tem isso, né? Claro, claro. E aí temos também o feedback da Maressa, eu não sei se assim se pronuncia seu nome, já me perdoe. Nem vou arriscar o teu sobrenome, porque, meu Deus do céu, Diorne, né? Alguma coisa assim? Maressa Diorne. É Diorne, eu não sei, sei como se pronuncia o correto italiano, se né? Se você puder mandar um áudio pra gente, a gente pode até publicá-lo com você participando da próxima feedback, é o feedback do feedback, é o meta-feedback. Maressa de Florianópolis, Santa Catarina, ela diz assim, ó. Oi, pessoal do Fuleiros Pop. Primeiramente, quero agradecer ao Felipe por ter me apresentado essa mídia chamada podcast. Nunca tinha ouvido falar e fiquei fascinada. Ouvi alguns casts de vocês e o que eu mais gostei foi o August Story. Esse é um dos meus filmes prediletos e a forma que abordaram o tema luto foi muito foda. A sinergia que o grupo tem chega a ser tangível em certos momentos porque vocês se completam e fluem de uma forma tão orgânica e bem estruturada. Que lindo isso, hein, ô Maressa? Não, cara, eu tô quase aplaudindo, cara, esse feedback. Não. Eu não sei se isso seria uma atitude muito egocêntrica, porque é um feedback sobre a gente, então eu estaria aplaudindo algo que escreveu sobre a gente, não sei. Narcisismo primário. É. Olha o TCC aí da faculdade. Continue com o projeto e que consigam fazer e trazer mais casts assim. E assim ela termina com um emoji super fofo de coraçãozinhos ébrios. Olhos com coraçãozinho? Não sei como você chamaria esse emoji. Esse emoji chamaria... Coração saltitante pelos olhos. Vulgo AVC, né? Sim, acho um bom nome. Então, ô Maressa, realmente esse episódio, ele cumpre o papel que é o selo do Fuleiros Cult, que é a gente tentar, né, desconstruir os filmes que são considerados na linha cult barra indie, né? Filmes que não receberam tanta atenção, assim, da mídia, justamente por atender uma outra espécie de público, ou por ele não ser tão deglutível quanto os filmes que a cultura pop acaba nos apresentando, aquela coisa de super-herói e tudo mais. E aí, eu acho que pelo que você falou aqui, a gente conseguiu atender aí a sua expectativa, a gente fica feliz, porque foi um... Você usa palavras fortes, né? Ela usa sinergia, ela usa tangível, né? Fala que a gente flui de forma orgânica. Que é isso, cara? Que elegância. Na boa. Da primeira vez que eu li isso, cara, eu falei, meu, a gente não tá aos pés dos nossos ouvintes. Não. E assim, eu li isso daqui e falei assim, meu, será que eu tenho que casar com esse podcast? Sabe aquele recado que um amigo dá pra vocês? Assim, tipo, tem você e uma amiga. Aí vocês estão sentados, ela vai embora, o amigo chega e fala assim, velho, vocês vão começar a namorar quando, sabe? Porque vocês têm uma química. Porra, vocês combinam tanto. Eu me senti assim, lendo esse teu carinhoso feedback. Muito obrigado. Eu também só deixo aqui o meu mais sincero obrigado. E a gente ainda, no momento, o que dá essa força pra gente tá fazendo isso é esse retorno, sabe? Essas mensagens que vocês mandam, mesmo que sejam mensagens críticas, gente, mandem. Mandem pra gente, interajam com a gente, entrem em contato através de qual e-mail, Gabriel? O e-mail é contato@fuleirospop.com.br. Você pode mandar um singelo e-mail com a sua opinião, seu feedback, positivo ou negativo, sugestão de pauta e qualquer coisa nesse sentido que você quiser. Temos também a nossa rede social, temos lá o Facebook, que tá crescendo, tem conteúdo específico para o Facebook. A gente tá agora com essa linha, né, de tentar dominar a interweb. Então você pode procurar a gente lá no Facebook, digita Fuleiros Pop na pesquisa, você já acha. Lembrando que é Fuleiros, né? Não é Fuleiros. Porque às vezes... Tem essa grafia, né? É Fuleiros sem o I. Fuleiros Pop, tudo junto. Você digita lá no seu Facebook, no seu Instagram, você já acha. E tem um conteúdo ali que não vai ter no site, que é um conteúdo mais rápido, mais, né, do dia a dia, que é o que a rede social pede. É justamente o que eu ia falar. É um conteúdo mais... Um conteúdo jovem. Sim. Um conteúdo cultura jovem, cultura de interweb. É um conteúdo moleque. Isso. É um conteúdo... Isso. E por lá também você pode mandar um inbox pra página. A gente lê. Você pode mandar um inbox também no Instagram, se você quiser. Ou entrar nas nossas mídias sociais particulares, que eu não vou divulgar aqui, porque não é o interesse da leitura de e-mails, mas você pode, se você tiver interessado. Certo, meu querido Joseph? Certo. Lembrando que, caso você queira as nossas mídias sociais e também mais conteúdo, tem lá o site pra você entrar, ver os nossos textos e tudo mais. Certo, Gabriel? Certo, fuleirospop.com.br. Entra lá, divirta-se e bom episódio. Então, galera, e aí? Tipo, quem quer começar com a história aí? Quem tem... Eu tipo... acho que devia começar com a história do sequestro do Felipe. De novo? É, pior que eu já ouvi essa. Pena que eu já ouvi, mas conta aí, é legal. Começa aí. Ah, então. Vamos começar, então. Tipo, pra quem me conhece há um tempo, assim, amigos que estão ouvindo isso aqui, e outras pessoas sabem que eu já tive banda e esse tipo de coisa. Quando eu fazia ensino médio ainda, uns 5, 6 anos atrás. Tipo, era uma época que eu bebia pra caralho. Hoje em dia eu não consumo quase nada alcoólico, no máximo vinho, por tradição familiar, praticamente. Mas nada demais assim, não. Mas na época eu bebia feito, sei lá, uma desgraça. O que que aconteceu? Uma vez a gente tava num determinado bar aqui de Goiânia, onde eu resido, né? E nesse bar, nesse dia, não ia tocar só a minha banda ou outras duas, um monte de rock. Ia ter um, tipo, um festival. Ia tocar todo tipo de banda, todo tipo de música. Então o bar tava com uma galera meio diferente, meio esquisita, que não tinha nada a ver com o povo comum daquele bar. Tipo, geralmente era só motoqueiro e roqueiro que ia pra lá. Então começou aí já a bagunça. E, tipo, naquela época eu era uma pessoa mais social. Eu gostava de conversar, ia de mesa em mesa, conversando. E nisso eu tava lá bebendo de copo em copo, tentando pegar uma herpes no copo dos outros. E, tipo, fui indo, rodando de mesa em mesa. Até, tipo, eu lembro exatamente que eu não estava bêbado nem nada, conversando normal, tava extremamente lúcido. Mas entre a terceira e a quarta mesa que eu já tinha passado, eu apaguei totalmente. Sim, não lembro do que aconteceu dali pra frente. E como eu sempre tive mania depois de tocar em algum lugar, a ir pra casa de amigo e pra casa dos outros, meus amigos nem ficaram tão preocupados assim, porque, tipo assim, eu tava ali me divertindo, então eles não estavam me atrapalhando. Isso foi tudo antes da gente começar a tocar. Eu nem toquei nesse dia. Aí o que acontece? No outro dia, eram as 8 horas da manhã, mais ou menos, e eu acordei, assim, todo mole, muito mole. Eu me toquei na hora, velho, eu não lembro de ter bebido desse tanto, de não lembrar que eu não cheguei no local onde eu estou, que eu não sabia onde era. Eu acordei, eu tava com roupa, com a minha carteira, celular na cintura, assim, né, como geralmente as pessoas com hoje em dia, assim, entre a cueca e o abdômen. E, cara, tinha umas cordas do lado do que tava, aquelas mesinhas de centro, e eu tava trancado dentro da casa. E, tipo, nessa hora me batendo desespero, eu vi corda, não tinha ninguém na casa, e eu não sabia onde eu tava, eu pensei, velho, fui sequestrado. Vão comer meu cu aqui, vão vender meus órgãos. Então eu comecei a ficar pilhadaço, preocupado pra caralho. Aí eu liguei pra um amigo meu, falei, olha, Ian, eu tô num local que eu não sei onde é, eu não sei como eu vim parar, e eu tô muito mole, muito lento, não tô conseguindo falar praticamente. Ele percebeu isso quando eu tava tanto digitando quanto tentando conversar com ele por ligação. Eu realmente tava muito mal, alguém deve ter me batizado com o famoso Boa Noite Cinderela, porque eu realmente não lembro de caralho nem daquela noite. Nada, tipo, eu só lembro de eu ter chegado do bar. Aí beleza, eu vi que a casa tava... Eles esqueceram os donos da casa, os sequestradores, seja lá como vocês queiram chamar. Sequestradores. Eles deixaram... pra mim foi. É o pessoal que quer roubar os órgãos, né? A galera do mercado assim, negro, né? Coisa de leve. É coisa de leve. Vai ver, era um casal de idosos que achou ele na rua e cuidou dele, né? Mó dó. Meu, tá... Essa história do Felipe é muito albergue, cara. Tipo, só não é albergue porque foi no Brasil, cara. Se fosse na Europa, ele tava morto. Se fosse na Europa, eu tava grudado o rabo de outras pessoas, né? Aham, sim. Sem uma perna, sem um braço, uma coisa assim. Sim. Aí, beleza. Eu vi que do lado de fora tinha um Rottweiler, que não era muito grande, mas era um Rottweiler, né? Então, que tava ali. Aí, tipo, velho, uma coisa que eu contei até pros meninos aqui em off, tem certas horas da vida que, tipo, por mais que você esteja alcoolizado, por mais que você esteja louco na droga, o peso das consequências da sua ação bate, saca? Tipo, você fica sóbrio na hora. E foi nessa hora que eu percebi que, tipo... Eu tava trancado numa casa que eu não sabia de quem que era. Tinha cordas do lado do meu corpo, que estava mole e dormente. E eu tava com um Rottweiler protegendo essa casa. Então eu fiquei assim, velho, puta que pariu. Não tem outra explicação. Fui sequestrado, alguma coisa de ruim vai acontecer se eu não conseguir sair. Mas se eu também tentar sair, aquele Rottweiler pode tentar me pegar. Porque eu não tô conseguindo correr direito. Só que, tipo, já que bate a sobriedade, velho, me deu aquele... gás, saca? Tipo assim, velho, eu vou conseguir. E o muro não era tão alto também assim da casa, era tipo uns 2,5 metros. E eu sempre fiz parkour, então pra mim não foi tão difícil. Porra. Mas, cara, eu consegui pular esse muro como? A janela era aquelas blindex, né, bem grande, que dá pra passar uma pessoa tranquilamente. E naquela época eu também não era muito alto, eu sempre fui mediano. Eu taquei uma almofada desse sofá pra um lado e o Rottweiler, tipo, foi lá só conferir, não foi tentar atacar. E nisso eu dei o pinote. Desci da janela, saí correndo e consegui pular o muro. Aí, pra vocês terem uma ideia, assim, eu moro no Jardim Planalto, que é um setor aqui de Goiânia. Cara, do Jardim Planalto, do setor que eu tava, é praticamente 4 horas de viagem de ônibus. Como eu descobri isso? Eu saí e fui perguntando na rua. Cara, que setor é esse? Não sei o quê. Onde eu tô e tal. Você é louco? 4 horas é muito longe, mano. Tipo, e naquele cagaço, né? Eu fiquei pensando, tipo, velho, eu saí correndo de uma casa. Eu não sei no bairro onde eu tô. Então, as pessoas donas dessa casa aqui podem estar ao redor daqui, né? Do setor. Eles podem me encontrar e tentar me sequestrar de novo. Então, e, tipo, tô mole. Eu não vou conseguir reagir, tipo, chutar, tentar sair correndo, nem nada. Eu só vou morrer. E, tipo, fiquei naquele cagaço, na rua. Aí encontrei uma senhora, perguntei pra senhora, falei, ah, não sei o que, tal, onde você tá? Ela falou, bairro Goiá. Cara, do bairro Goiá pro meu setor é muito, muito longe. Aí eu fiz o trampo de pegar 4 ônibus e voltar pra casa, repensando e refletindo nos meus atos. Essa é a história, praticamente. Caramba. Não bebam em copo de estranhos. É. Mas, véi, você nunca descobriu o que que era isso, mano? Que agonia. Não, não, não. Não, nunca. Caraca. Descobri. Eu não fiquei... Você nem viu ninguém, né? Você nem viu ninguém quando acordou, né? Você só fugiu, não, né? Você nem olhou se você tinha nenhuma cicatriz, não, filho? Não, não, olhei. Não, tipo assim... Tinha uns pontos, né? Tinha uns pontos na barriga, né? Tipo assim, a primeira coisa que eu olhei não foi nem se eu tava com o celular, carteira, não. Eu olhei. Acho que a primeira coisa que ele olhou... A preocupação do cara. Nossa, velho, que insano isso. Cara, é tipo... Imagina você tá deitado reto num sofá, né? Que é uma das poucas posições que você pode estar num sofá reto. É. Parecendo que tá num caixão, retão, com as costas pro sofá. Cara, eu fiz um movimento de abrir as pernas e olhar assim, bem no meio delas, pra ver se não tava sangrando, nem nada. Olha a preocupação do cara, mano. Olha a preocupação do cara. Aí depois eu comecei a tocar no meu corpo, né? Primeiro nos rins e tal. Aí eu senti o celular, que tava no abdômen. Aí eu dei aquela tocada assim. Seu cu não tava doendo, não? Não, não tava. Ah, então tá bom. Não tava. Provavelmente, mesmo que sentiu. Ah, mas até aí tinha usado o KY. Tinha usado o KY, ele nem sentiu. Não, não, não, gente, mas isso. Imagina se acorda num lugar desse com o cu doendo. Aí já sabe o que aconteceu, né? Ah, ou sim, pelo menos chuta. Não, sim, mas no caso, eu acho, Vanessa, que eu não teria sentido por causa da droga que me deram, né? No é. Caso. É muito forte, porque, tipo, pô. Assim, ela te apaga. Só pra você ver, quando eu pulei o muro, eu não caí retinho, dando rolamento, fez um cara foda do parkour. Eu caí praticamente de joelho no chão, sabe? Parkour? Parkour! Eu caí praticamente de joelho no chão. E eu não senti a pancada no joelho, fui sentir no outro dia. Cara, esse meu amigo, eu lembro que ele ficou tão desesperado, porque, tipo assim, eu falei pra ele exatamente a situação, olha, eu acordei mal, eu não sei onde eu tô, não sei o quê, e ele me ligando desesperado, e no meio tempo eu tava tentando resolver como eu ia sair de lá, em vez de ficar conversando com ele no telefone, né? Ele desesperado, tipo assim, pô, velho, eu já tava mandando meu pai atrás de você, eu nem sabia onde você tava, localização, meu Deus do céu, que desespero. E, tipo, o pior de tudo é que depois desse rolê todo, eu cheguei em casa e meus amigos nem tinham notado que eu tinha desaparecido, praticamente. É, dá uma semana, cadê o Felipe? Nunca mais vi, né, mano? Gente, eu ia tomar trauma. Se fosse eu nunca mais bebia na minha vida, sério. Nunca mais. Ouvintes, essa é só uma história de muitas que eu passei. Eu tive uma muito boa também, só que, graças a Deus, não foi tão violento igual a do Felipe, o Xarai. Eu cheguei a contar pra ele, se não me engano, em off lá. Foi uma festa que rolou na universidade da época do Open Bar. Rolou um Open Bar lá. Eu estudava na Federal de Rondônia, morei 5 anos lá. E, cara, a região norte é quente pra caramba, o pessoal bebe muito e era barato a cerveja na época, né? Era muito barato. Aí rolou um Open Bar, né? Aí o que aconteceu? Era um Open Bar organizado pro pessoal de biologia. Era, tipo, muito barato, tipo, R$15 a entrada do homem, 10 da mulher. E aí a gente começou a beber. Eu falei, cara, começou 3 da tarde e foi até a madrugada. Comecei a beber umas 3h10. Quando você chegava lá, você já ganhava um copão, né? Que cabia certinho, uma garrafa inteira de cerveja. Foi tudo pensado, bem organizado. Aí eu comecei a beber. Comecei a beber pela Santa lá pelas 7, 8 da noite. Eu já comecei a entrar no automático. Tipo, eu juro, eu tive um apagão, mano. Eu não lembro das coisas que eu fiz. Aí me falaram depois, no dia seguinte, um amigo me contou uma história, um cara que tava sóbrio. Ele falou que teve uma briga com um pessoal lá, eu não sei quem era, eu não vi. Falaram que eu desci com uma garota lá, beijinho, não sei quem, não lembro. Eu só lembro que chegou uma hora eu acordei no meu quarto, achando que tava na festa ainda, com a roupa jogada no chão, tudo de lado. cara, foi muito bizarro. Tinha um cesto. Eu fiz tudo automático, organizei e nem sabia como. Foi muito bizarro. Eu acordei em casa achando que tava na festa. Eu tomei um puta susto, porque eu fiz tudo automático. Eu jurava que tava na festa quando eu acordei. Eu jurava que alguém tinha me trazido pra casa. E eu voltei a pé, eu não sei como. Eu não lembro de nada, cara. Tomei um puta susto. E teve um dia também que eu bebi. Eu tava de carro, eu voltei, eu não lembro. Eu tava dirigindo, maior perigo. Eu voltei no automático, estacionei o carro de ré. Eu fiz o mais difícil na minha garagem, porque eu sempre estaciono de frente, né? Eu abri a garagem, estacionei de ré e eu não lembrava. Meu, eu tomei um susto. Vocês não fazem ideia, Ana. Aí eu fiquei com medo e parei de beber. Dei uma diminuída. Caraca, a gente vai incentivar muito mal essa galera. Eu acho que eu nunca cheguei ao ponto de, tipo, me dar apagões, assim. Mas eu já fiz muita coisa, tipo, uns relances de memória, sabe? Mas nunca chegou ao ponto de eu não lembrar de nada. Nada, nada, nada. Nunca aconteceu. Mas já aconteceu umas coisas. Ah, já tive vários, já tive vários. Cara, tipo assim, eu tenho memória eidética, né? Eu lembro de quase tudo que acontece no meu dia a dia e tal. Mas já teve vezes que eu bebi e, cara, tipo, foi só lapso de memória. Eu lembro de flash, teve vezes que eu bebi que, tipo, eu lembro de exatamente zero coisas. Um belo exemplo disso foi uma vez que a gente foi numa chopada de universidade, velho. Tipo assim, não façam isso criança, mas eu tinha, sei lá, 15, 14 anos na época, velho. E uns amigos sem nome me levou. Pô, vamos, não sei o que, vai ser legal. Aí, cara, embarquei, falei, vamos, não sei o que. E o povo tá que me lasca cerveja, mé, tequila, entre outras coisas. É, chegou a um certo ponto que eu não tava sentindo minha boca, sabe? Tipo, o líquido descendo. Não sei se você já chegou a esse ponto, Felipe, ou alguém aqui já chegou. Cara, que tipo, você tá bebendo, você não tá sentindo nem nada descendo. De tanto que já queimou o seu esôfago, já. De tanto que já queimou o seu estômago. Já fiquei nesse ponto já também. Você já tá no fundo do fundo do poço, assim, você só tá metendo pra dentro. E cara, eu lembro que tipo, infelizmente quando eu era mais novo, eu era sempre o cara que queimava a largada mesmo, saca? Eu era aquele cara que tipo assim, se tiver um copo de um litro, eu vou misturar todos os álcools possíveis nele e mandar pra dentro. Velho, toda vez que eu fiz isso, era... Ou eu vi em flashes as minhas memórias nos outros dias, ou então, tipo, não sei se já aconteceu com vocês também, você tá no banho ou fazendo qualquer coisa, whatever, da sua vida lá, e do nada você lembra de um flash da festa, tipo, vum, aí, sei lá, 5 segundos, aí você, caralho, velho, o que que tá acontecendo? Aí depois acaba o flash, pô, por que que eu lembrei disso agora? Ah, eu tenho uma, mas é um pouco nojento, se vocês quiserem ouvir. Não, vai. Vai contar as nojentas. Não pode deixar contar, pô. Fala aí. É, pois é, então. Com um amigo, fala eu com um amigo. Eu acho que tinha uns 16 anos e tal, e aí eu tava com meus parentes, né? Porque minha avó, ela tem casa no Rio de Janeiro. E ela mora na Barra da Tijuca. Não. Tipo assim... Peraí. Eu vou começar a história falando que a avó da Ruiva é super rica, né? Em Barra de Tijuca. A avó da Ruiva tem casa em Búzios, meu amigo. Né, é montada na grana, não é? Eu não, né, gente? Eu só me aproveito, não vem pra nada. Global, mas, né? Tipo, global, né? Aí, beleza. Ela, tipo, mora de frente pra praia da Tijuca. É, tipo, são duas ruas e aí tem esse condomínio. E eu lembro que eu tava bebendo muito isso no ano novo. Começou a me dar, eu acho que bateu errado a comida com a bebida. E eu tava certamente bastante bêbada. E, tipo, eu tava muito querendo ir no banheiro. E eu sentia que era uma situação, assim, que não era muito sólida, né, gente? Acho que deu pra entender. Aí, eu entrei naquele desespero, né, obviamente. E tinha que cruzar ainda as duas ruas bêbada e passando mal. E eu não sei como é que eu não morri atropelada. Não sei nem como é que eu consegui cruzar as duas ruas. Hein? Nem lembro direito. Mas, quando eu cheguei no porteiro, ele começou a implicar comigo. Porque eu tava muito bêbada e um pouco acabada. E ele falava, ah, mas onde é que você mora? Eu, não, eu moro ali, minha avó mora ali. Eu fiquei, tipo, uns 20 minutos tentando conversar, o cara me deixar entrar. Ele deixou eu entrar. E aí, quando eu entrei, o prédio era um pouco longe da portaria. E eu segurando já, tipo, eu senti que tava indo por cima e por baixo, sabe? Naquela situação de não tava muito bom. Caralho, e fui correndo, assim, tá ligado? Quando eu não, cheguei... Ruiva, é nessas horas que você torce pra alguém te dar um abraço bem apertado. Né? Parece uma pasta de dente, sabe? Não, uma pasta de dente que explode, tá ligado? Vai por cima e vai por baixo. É um negócio bem complicado. Não, e aí na hora que eu fui subir, porque ela mora no 15º andar, e eu não sabia se eu ia conseguir aguentar, né? Aí eu entrei no elevador e tal. Quando eu tava mais ou menos no 10º andar, eu não consegui segurar e acabou saindo por baixo. Mano, só ai, que eu fiquei rezando. Longe, só que eu fiquei rezando. Eu fiquei, gente, pelo amor de Deus, que alguém entre, não entre nesse elevador e não sei o quê. E no 13º, duas pessoas entraram, um casal entrou no elevador. E eu tinha, né, passado mal dentro do elevador. E aí eu não sabia o que falar, né? Eu fiquei, tipo, muito sem reação. Eu falei, não, porque eu tô passando mal, só que eles ficaram me olhando feio pra caramba, né? Porque a pessoa literalmente cagou dentro do elevador. Aí eu... Caramba. Aí... Cara, que situação. Assim, fundo do poço, né? Fundo do poço. Tá no 12, né? No andar 12. Aí o povo tá lá na porta esperando esse cheiro de merda, amor. Não, mas é muito constrangedor. E depois quando eu cheguei ainda, eu ainda tava com vontade de vomitar, tá ligado? E aí na hora que eu fui entrar, a minha prima tava saindo, tipo, vindo pra ir pra praia. Porque por algum motivo ela tinha subido, eu não lembro qual foi. E na hora que eu abri, eu já pensei em vomitar. Eu vomitei em cima da minha prima ainda, assim. Então, tipo, nossa, mas você tá mais engraçada, né? Você estragou o ano novo de todo mundo. Zou o rolê, né? Gente, eu tava passando muito mal, eu tava muito bêbada. Foi tudo uma junção muito, entendeu? Descoordenada, assim. Não deu muito certo, não. Próxima vergonha aí. Ela falou uma história que eu lembrei de outra. Não é comigo, essa não é comigo mesmo. Foi com um amigo, eu ouvi, eu morri de rir, de vomitar nos outros. Eu saí, na época eu tava em Rondônia ainda, na universidade. Eu saí com um amigo, um cara... Cara, muito gente boa. Saiu o cara fazer geografia, bebi pra caramba também. A gente chegou até a montar uma banda na época. Cara, uma gente boa. Hoje ele casou, pai de família, tá mó tranquilão. Aí teve um dia que a gente saiu, tomou todos e mais um pouco. Aí a gente foi ajudar ele a colocar ele na cama. Ele tava muito, muito mal. Aí ele deitou, só que o irmão dele tava embaixo, ele tinha uma cama de cima. Ele não acordou, ficou mal e vomitou em cima do irmão dele? Caralho. O irmão dele tá de boca aberta, roncando. É, mano, nossa, o irmão dele acordou. Ai, que louco! O irmão dele acordou puto, não. Quase foi pra cima dele. Giovanni, caralho, porra. Ele vomitou, nossa, ele deu um banho, mano. Deu um banho de vômito no irmão dele, mano. Que eu jurava que ele ia matar ele. Ai, velho, eu comecei a imaginar aqui. Imaginei aqui, quase passei mal. Ele falou assim: vou esperar você tomar banho e ficar sóbrio, vou te dar uma surra amanhã, seu filho da puta. Cara, eu morri de rir, mano. Eu morri de rir, foi muito bom, mano. A Ruiva contou aí uma história de cagar em locais públicos, praticamente, né? Cara, teve uma vez que eu tava voltando, tipo, as típicas merda que eu fazia quando era adolescente. Chapava o coco, parava na Subway pra comer. Cara, quem bebe muito sabe que, tipo, não dá. Ou você faz uma coisa ou faz outra. Ou você come ou você bebe. Se você fizer as duas coisas, dá merda. Cara, tipo assim, a Subway, eu moro perto aqui de uma avenida principal, tem uma Subway numa avenida aqui chamada T63. Aí eu fui dessa Subway, que é um pouco perto da minha casa, pra ir a pé, menos de 1 quilômetro. Dá uma caminhada curta, saca? E o bar que a gente tocava geralmente era bem perto dessa Subway também. Então, tipo, a gente saía desse bar, depois de chapar, comia uma coisa na Subway e cada um ia pra casa, né? Ia pra suas casas, beleza. Só que nesse dia eu só tinha ido no bar mesmo, sozinho, então eu fui curtir lá a vibe, que tinha uma banda de amigos meus tocando. Chapei, como sempre, fui nessa Subway e comi. Velho, nesse trajeto, eu fui passando mal, sabe? Daquelas pontadas. Uma coisa que eu sempre já, que eu falei no episódio de frustrações, velho, daquela situação que, tipo assim, seu cu já tá implorando, e que o cu já tá dando aqueles beijos na cueca, saca? Você já não tá aguentando mais. Já. Cara, tipo assim, a minha casa, tipo, tava uns 200 metros, menos que isso. Só que eu tava com muita, muita vontade de deixar minha vida sair pelo cu. Cara, tava muito, muito, muito. Aí eu vou na lixeira daquelas fechadas, saca? De uma casa ali da rua. Aí eu olho assim, pô, velho, vai ser sacanagem se eu fizer isso. Mas também não quero chegar cagado em casa e tal. Aí eu fiquei medinho dos pesos. Aí, tipo, nesse meio tempo que eu tava pensando, deu aquela última pontada, saca? Aquela que te joga de joelho no chão. Aí eu não pensei duas vezes. Fui lá na lixeira do cara e, tipo, nossa, velho, eu destruí, assim, totalmente. Destruí porque a lixeira entortou o peso. Meu Deus! Desgraça. Aí, tipo assim, eu consegui chegar em casa rápido, tomar um banho, beleza. Dormi, acordei no outro dia pra ir pra aula, né? Aí eu tô passando pela essa mesma lixa. E ele tá lá putaço, cara, gritando. Tipo, ele, que desgraça, não sei o que, esses mendigos que vem aqui na rua, não sei o que, cara. E, tipo, e eu passando, olhando assim, meu Deus, cara, o que eu fiz? O que eu fiz, mano, envergonhado. Gente, se fosse eu, não ia aguentar o riso, eu começar a rir. Porque eu sabia que ia ser eu, né? Aí eu ia começar a rir. Não dá. Ué, acontece, a gente se entrega de vez em quando, acontece. Porque beber, misturar muito. Aí você percebe que a merda realmente foi pesada. É, literalmente. Sim, mas quando, né, eu era mais nova também, misturava muita coisa. Eu era do tipo de, realmente, eu lembro que eu ia pro parque da cidade, que tem aqui em Brasília, né? E a gente pegava aqueles galãozão de água, sabe? Ah, e aí tacava um monte de bebida lá dentro e fazia um gami gigante. Famoso suco gami. Exatamente. Nossa, eu tenho uma história nesse parque. A gente tem muita história nesse parque, aliás. Mas uma das melhores foi que foi o encontro da Ilha da Macacada, né? Não sei se o povo aí conhece, mas eu fui. Sim, e fizeram... Exatamente. Ah, sim, conheço. Eu fui no rolê e eles fizeram, né, esse gamizão. E eu tomei muito. E por algum motivo, eu tava com uma agonia, não sei, no corpo, assim. E eu falei, não, porque eu tenho que me lavar. E, gente, quem já foi no Parque da Cidade e viu o estado do lago do Parque da Cidade? Dá pra você entrar e criar um olho no cu, sinceramente. Porque é muito nojento aquele negócio. Aí eu falei, não, eu vou lavar a mão, né? Só que aí pedi pra um amigo me segurar. Meu amigo também já não tava muito bem. E assim, eu só tenho, assim, mais ou menos memória de relance. Eu só sei que quando eu fui colocar o peso pra frente, o menino não aguentou e caiu os dois dentro da água. E eu comecei a me afogar e era num lugar, tipo, raso. Só que como eu tava bêbada, pra mim estava muito fundo. Assim, foi uma, foi uma cena um pouco preocupante. Não, foi ridículo. Porque eu acho que uma criança consegue ficar de pé ali, entendeu? E eu me afogando. Aí teve que outra pessoa entrar. Nossa, foi muita nojeira. E eu lembro que na hora que eu saí, assim, tinha até uns trecos verdes, assim, nos braços. Porque é muito nojento aquele lado. Infelizmente, né? Porque é um lugar que deveria ser... É tipo lodo, né? Lindo. É, tipo lodo. Mas eu acho que as pessoas deveriam cuidar mais de lá. Porque não é que foi, tipo, no parque, tá ligado? Aqui em Goiânia tem um bem parecido, falando assim... em lagos e tal, que é o Parque Vaca Brava, que tipo, onde eu estudava, fiz ensino médio, era muito próximo desse lago. Então o pessoal sempre se reuniu lá pra fechar a cara. Cara, tal, isso é um perigo, isso é um perigo. Beber e nadar, não dá. Tem, né, gente que morre, né? Bebo, é sério, gente, é sério. Bebo do tem gente que morre, tem, mano, noção, né? Tem gente que tem morre nessa, né, brincadeira. Então, não, mas entrando aí, já vi várias e várias vezes pessoas tendo como alcoólico, como eu mesmo já tive, nesse lago, como? Você tá lá bebendo com seus amigos, 15 litros de álcool disponível ali na roda, e de repente alguém olha pra você e sempre sabe que se a pessoa te desafiar, você vai aceitar, e ele fala pra você, filho, duvido que você pula no lago. E você todo chapadão, tá? Ah, eu sou o cara, eu sou... vai lá e pula. Sabe o problema? Que quando você tá bêbado, a pressão aumenta pra cacete, ou cai, dependendo da pessoa. Mas no caso a minha tava muito alta, porque eu tava com um corpo extremamente quente, tava agitadão, tava, por exemplo, tava, sei lá, tinha fumado, cheirado a carreira de cocaína. Ele tava muito pilhadaço. E eu fui lá e pulei. O que que deu? Deu choque térmico, na hora. E eu fiquei meio que dando convulsão dentro da água. Sorte que tinha um policial esperto e conseguiram me tirar lá de dentro, porque meus amigos não iam ter capacidade pra isso. Eu percebo que as histórias do Felipe são, tipo, meio desastrosas, né? Uma coisa um pouco triste. Ah, demais, né, mano? O cara brincou com a vida, né, mano? Ele brincou com a morte, quer dizer. Nossa! O cara que literalmente olhou pra morte e começou a dar risada. Não, mas quem me conhece sabe que eu nunca... Consequência, eu sempre vou. Tipo, vai, vamos. Ah, eu também sou muito assim, eu tenho esses problemas. E aí, Gil, tem alguma história aí? Ixi! Tem vários, né, pelo visto. Eu vou contar uma. Tipo assim, vamos beber? Tinha uns 18 na época. Com 21 agora. Aí eu falei, tá, vamos. E o foda é nesse dia. Sabe aquela sensação quando você sabe, você fica aquela coisa, não vai, vai dar merda. É o famoso, a mãe fala, a mãe avisa. É o seu sentido, né? A mãe fala, não sai hoje, você vai morrer. Então, eu tava com essa sensação. Eu tava querendo cancelar, né? Falei assim, que, olha, eu já falou assim, então, já tô em tal lugar. Eu falei, eita, então vou descer. Desci, acho que era umas 4 da tarde. Comprei bebida, né? O que que eu lembro? Era vodka e tatuava. Nossa, meu Deus do céu. Aí, o que acontece? A gente sentou no canto, não fez uma loja, lá, aí ela fez o quê? Ela catou a vodka e a catuava. Ela falou assim, bebe. E era a segunda vez que eu estava bebendo na minha vida, se eu não me engano. Aí, bebi um pouco e já subiu, na hora. Aí, eu lembro, eu não lembro muita coisa desse dia, porque, assim, ela me dava o copo, eu comecei ao ponto de virar. Eu só virava o copo. Eu lembro que ela pediu meu celular emprestado. Depois disso, eu não lembro muita coisa. Os únicos flashes que eu lembro é que ela me deu a garrafa de catuaba virei a garrafa inteira e a vodka também. Aí o que acontece? Eu encostei num canto, deitei no chão e simplesmente apaguei. Aí depois ela falou assim, tipo, ela me acordou, já era mais de 8 horas da noite. E eu não tinha saído ainda da brisa, eu tava muito ruim. Aí o que fizeram? Compraram o salgadinho pra mim. Eu mastiguei o salgadinho, me deram aquelas balas que eram tipo meio chiclete, eu mastiguei também. Mano, não deu nem 5 minutos que no estômago, cara, eu simplesmente comecei a passar muito mal, meu vômito era roxo. Aí tentaram me levar pra casa, eu tentava ficar de pé, não conseguia ficar de pé, eu caí no meu próprio vômito. Me tiveram que ir um monte de gente pra me carregar, aí beleza, né, me levaram até uma metade do caminho de casa. Aí chegou na menina assim, então, cadê meu celular? Ela falou assim, você perdeu. Na hora eu passei nervoso, eu desmaiei. Bati a cabeça com tudo na guia da calçada. E minha cabeça, abriu uma parte da minha cabeça e começou a sangrar. Nossa, mãe do céu, caramba. Aí chamaram a ambulância, eu lembro que tinha muita gente em volta. Aí chegou o SAMU. Aí o que acontece no hospital? Eles fizeram o seguinte, eles rasparam uma parte do meu cabelo. E eu não tenho muito cabelo. Meu cabelo é um pouco ralo. Rasparam uma parte e, tipo assim, eu tomei os 3 pontos. Quando ligaram pra minha mãe queria me matar. Eu também pudera, né? Você quase explodiu a cabeça, né? Voltou morta pra cá. Ah, é? Semi-morta? Como a menina falou assim que eu perdi o meu celular? Não, cara, como eu perdi... A menina falou que eu perdi meu celular. Uma semana depois do ocorrido, a menina tirou a foto na frente do espelho com um celular igualzinho ao meu. Como eu tinha certeza que era igual ao meu? O meu celular era branco. Tinha uma mancha azul atrás que não sei como foi para aquela mancha ali. Aí eu olhei para aquela foto e você pensa, não acredito. A menina... Me embebedou, aí deu uma treta do caralho pra eu conseguir meu celular de volta. Gente, eu tenho uma história que é um pouco assim, não é pesada não, mas é a história da única traição que aconteceu, que eu traí uma pessoa. Mas o mais engraçado é que foi sem eu saber que eu tava traindo. Porque, tipo assim... Deixa eu falar, essa história é boa. Explica isso pro traficante lá no morro. Explica. Pra ele não raspar sua cabeça. Não, mas é sério. Eu tinha ido em uma balada. Foi a primeira vez que eu fui numa balada. Eu tinha 18, né? Tinha acabado de fazer 18. Hoje eu tenho 19. Nossa, muito tempo atrás, um ano. Né? Muito tempo atrás. Aí, eu tava namorando com esse menino, ele me levou na balada. Beleza, fui com ele. E fiquei bem louca mesmo. E uma hora ele falou que tava indo pro banheiro. E eu tava muito bêbada, falei, foda-se, né? Vai, só o quê? Aí, eu vi ele voltando e eu fui, tipo, mais pra frente. Eu me mexi, eu não lembro pra onde é que eu fui. E eu achei uma pessoa, tipo, muito parecida com ele. Na minha cabeça era ele. E eu fui lá e fiquei com o garoto. E, tipo, fiquei a noite inteira. Cara, com você o menino. É muito conveniente. Não, eu juro fácil, pra vocês. Cara... Tipo, não, eu juro pra vocês. Eu tava tão louca que na minha cabeça terra, você era já tava menino. Careca. Não, mas é sério, de verdade. E, tipo, e eu fiquei a noite inteira com o menino, achando que era ele, né? Aí, na hora que a gente saiu, assim, que eu tava numa balada gay, a gente tava muito escuro. E aí, na hora que a gente agora saiu... Agora virou uma balada gay. Não, mas agora que veio essa informação... É uma balada gay, gente. Gente, é sério. Aí na hora que eu tava saindo, assim, eu percebi que eu já tava um pouco melhorzinha, né? Também dava pra ver. Eu falei, gente! Aí na hora eu assustei, né? Quem é você? Sei lá o quê? Ele, eu sou o Gabriel. Eu, Gabriel? Como assim, Gabriel? Aí tipo, porque olhando assim, eu peguei meu celular, né? Tinha um monte de chamada perdida do menino. Aí eu liguei pra ele. Ele falou, amor, onde é que você tá? Sei lá o quê? Eu te pedi. É que eu fui mais cedo pra casa, né? Tipo assim, mentira, né, gente? Fiquei com mais medo. Aí depois eu terminei com a menina. Nem falei pra ele o que aconteceu, mas eu terminei. Porque eu fiquei muito, tipo, olha, muito olha, então, menino aí que você não revelou o nome, tu é chifre, não sabe. Tu foi. Que horror. Quando não, ele ouvir esse podcast, ele vai saber, né? Vai saber. Eu acho que ele não ouve esse podcast, mas tudo bem. Só se mas che- é só, muito não, é só se chegar eu até ele, né? Estranho, é tipo, só se chegar até ele, gente, né? Gente, conta história de traição, né? E eu fico tipo, gente, a única traição que eu fiz foi sem eu saber que eu estava traindo. E é realmente verdade. Tá. Não, é verdade, eu juro. Cara, tipo assim, se for por um terreno de boate e tal, cara, eu já fiquei com a mesma pessoa diversas vezes pensando que era outra. E também já achei pessoas que eu julgava bonita, bêbada, e quando eu acordei do lado... É. Você cara... levava um susto, né? Cara, eu vou puxar uma história aqui, que eu tô com muita vergonha. E quem tá envolvido nunca contou pra ninguém, quer dizer, nunca contou pra ninguém que eu saiba. Porque, tipo assim, aconteceu comigo, eu fiz. A gente, antigamente, um grupo de suruba no WhatsApp, literalmente. Né? Mesmo na época da banda. A gente sempre marcava umas after em motel, né? Ficava, todo mundo alugava o quarto que tinha separado pra este de festa, né, e tal. E, cara, no dia eu tinha bebido muito. Sabe aquele dia que você já acorda meio mal, tipo, mal, assim, de estômago? Aí, mas é o dia, tipo assim, você tá mal de estômago, mas é o dia da suruba. E você fica naquela, você tá, fica medindo os pesos, saca? Assim, pô, velho, não dá, você vai, eu vou ter que me entupir de epocler, né, de coisas pro estômago. E, tipo, até umas 7 horas da noite eu tava de boaça, tipo, não senti nada no estômago, nem nada. Aí, minha besteira foi de chegar lá na SABB. Aí a gente tá lá que bebe net, e não sei o que, aí tá todo mundo naquela hidromassagem de boa. Tipo, aí eu senti uma pontada. Só que, tipo, tava muito lotado e não tinha como eu sair. Eu tava tentando sair, deixando, sabe? Quando você tá no meio da festa, é tipo quando você tá na piscina e você tá tentando sair, seus amigos estão te puxando pra dentro. É. Cara, então, você é muito corajoso, hein, cara, na moral, cara. Porque eu vou te falar, teve muito rockstar que morreu assim, tá ligado, né, cara? Fazendo essa cestinha aí, pegando raio de suruba. Cuidado, velho. Véi, as histórias do Felipe não dá. Ele pergunta, ah, sabe quando isso acontece? Não, mano, porque minha vida não parece um seriado pornográfico. Não é um filme pornô, tá ligado? O Felipe conta as histórias dele, eu fico tipo, nossa, Deus me livre, mas quem me dera. Parei. Aí, cara, eu não tava aguentando mais. E, tipo, mesma situação. Você tá ali pelado e, tipo, não tinha nem a cueca pra segurar, velho. Eu caguei na massagem com, sei lá, 9 pessoas. Nossa, mano do céu, cara. Que nojo, cara. Tipo assim, a cara do pessoal. Tipo, velho, se eu tivesse de roupa, pelo menos. Mas não, nós estamos pelados e você fez isso. Mano, você é louco. Ah, eu cortava todos os rolês com você, só isso, cara. Só isso. Eu nunca mais olhava na cara de ninguém, sinceramente. É, tipo assim, eu tô falando essa história aqui minha e tal, mas teve histórias dos meus amigos envolvendo esse tipo de coisa que foram bem piores. Bem piores, do tipo... Ô, louco. Uma vez, uma história de bebedeira também. Rolou uma dessas festinhas lá em casa e, tipo, tava todo mundo no tuts tuts. Aí um amigo meu levou uma menina no quarto dele, né, pra dar uma rasgada. Aí, tipo, a menina chegou toda cheia de, ah, vamos fazer anal, não sei o que, anal e blá blá blá. E os dois bebaços. Já vi como acaba, já. Já sei como acaba. Aí, tipo, já sei. Cara, aí, tipo, tá lá, ele cutucando. Aí a menina falou, não tô aguentando. Aí ele pensou, tipo, ah, vou parar. Na hora que ele tirou, explodiu bem no peito dele, saca? Saiu um esguicho. Esguichou, né? Nossa. Chama squirting anal. Cara, o Felipe contou uma história mais cedo aí, dele ter acordado no próprio quarto, velho. Eu, toda vez que eu bebia, eu evitava de, tipo, eu queria ir embora de táxi ou com alguém que fosse me levar antes, porque eu não queria dormir na casa da pessoa pra não dar trabalho. Porque eu já vomitei dentro do guarda-roupa dos outros, pensando que era banheiro. Já... Nossa, eu vomitei na pia, meu vídeo. Eu vomitar na privada, não sei o que me deu, eu vomitei na pia. Cara, eu fiz uma poça ali de vômito, cara. Sim, foi ridículo. Não desce, né, velho? É, não, eu não pensei na hora. Foi tipo, eu saí pra esse puto, acho que eu vou vomitar. Eu corri pro banheiro, só que em vez de eu ir direto pra privada, não sei o que me deu, eu fui na pia. Eu tive a brilhante ideia de vomitar na pia. Cara, eu fiz uma poça de vômito na pia. Foi gore o negócio. Eu tava na casa de um amigo. E sem contar que uma vez, cara, nossa, esse foi o dia que eu nunca mais voltei na casa do meu amigo. Nunca mais mesmo, tipo, desde quando eu tenho 14 anos. Cara, a gente tava iniciando ali a vida de bebê e quando você é novo, assim, você não sabe medir. Você não tem limites. Você não tem limite. E, cara, tipo assim, os pais, eles não estavam em casa, eles tinham saído, a gente tava sozinho bebendo e tal. Aí, tipo, eu dormi onde deu pra dormir, tipo, e quando eu fui acordar e percebi onde eu tinha dormido, destruído o quarto com vômito e xixi, que eu me mijei no dia, foi no quarto dos pais do moleque. Tipo, e eles já tinham chegado em casa, já tinham visto o estado do quarto, saca? Só que eles não tiveram a delicadeza de não me acordarem. Tipo assim, moleque, sai do meu quarto que você destruiu. É. Não, eles deixaram acordar, me olharam com a cara. Ah, não tem problema, não. E tipo, eu não sabendo onde enfiar minha cara, já perguntando onde tá o balde pra eu limpar isso aqui. Cara, gente, nossa. Gente, mas senhora. Tem gente que é muito boazinha. Eu acho que, assim, eu conhecendo a minha mãe. É, minha mãe ia matar também, mano. Você é louco. Ela acordava batendo com a vassoura, mandando tomar no cu, e sei lá, minha mãe é brava? ela tá aqui do meu lado, ela sabe disso. Mãe, se cagasse e mijasse no teu quarto, que tu faria? Queimava o cabelo. Queimava o cabelo de todo mundo, viu? Ela não é uma pessoa simpática. Cara, eu não sei se é boazinha ou se é aquela... não sabe o que fazer. Né, constrangimento também. Eu acho que a pessoa, por mais que ela seja estressadona e tal, ela vai ver a situação da outra pessoa, que também não é desgraçada, né, velho? Ela vai olhar assim, pô, bebeu. Nossa, mas não... a primeira festa que eu fui também não deu muito bom, não. Quando a gente começa a beber, garoto, eu tô vendo pela idade de vocês, vocês são bem novos ainda, né? Tô enfiando muito pé na jaca. Eu sou mais velho, acredito que todo mundo, não sei, eu tenho 31. E quando você começa a beber, nossa, velho, você perde a linha, você quer beber pra ter história, você quer se divertir. Sim, e aí você se acha fodão, né? Tipo, nossa, já bebi 5 copos. Você, é assim, é diferente. Ó, você não bebe pra se divertir, você bebe pra ficar estragado mesmo. Uhum. Não, nem isso. Na minha opinião, principalmente, eu tô falando aqui como homem, assim, como todos os homens em geral, tô generalizando a opinião aqui, mas, cara, homem bebe pra ter história. É zoeira, é por diversão, não é pra, vou beber pra me distrair, pra descontrair, não, pra ter conversa, pra ter história. Você tá mais velho, vai ali com os amigos, bebe e vai pra casa. Eu lembro que quando eu era mais nova, eu bebia muito pra me soltar, né? Porque, tipo assim, eu tinha desculpa de, ah, eu mostrei os peitos porque eu estava bêbada. Era desse jeito, nesse naipe. Pô, falando sobre na mesa, eu tenho uma história muito boa, que eu lembrei agora, da universidade, de uma caloura minha. Puta, morri. Aí a gente fala assim, só a gente ri até hoje. Foi numa festa, um cara... Não, esse cara foi o melhor maluco, foi o melhor calouro que entrou. Foi uma festa em 2008, tava no segundo ano da universidade. Foi, a história foi o seguinte. A gente falou, ó, o cara entrou, era o sonho dele, passando a federal, vou dar uma festa, não tem uma grana, vamos lá. E chamou a galera do curso lá de ciências sociais. Ah, demorou, vamos lá. E ele nem cobriu nada de ninguém. O cara é maluco, tipo, deu uma festa e chamou a galera. Não, peraí, Felipe. Ah. Pra fazer ciências sociais, você tem que... tem que ser louco. Tem que ser um pouco louco mesmo. Aí ele fez uma festa, beleza? Ou algum espaço. E a gente foi, começou a beber. Não, ele teve buffet, um monte de bebida. Cara, eu não gastei um centavo e eu nunca bebi e comi tanto quanto naquele dia. Bebi horrores. Só que aí eu achei que eu tava ficando alto, parei. Só que uma caloura minha que tava lá, ela perdeu o limite. Ela deu um mortal na piscina, jogou cadeira, deu estrelinha. Menina era toda atlética, eu sabia. Aí chegou o momento da festa que ela subiu em cima do carro, começou a dançar e tirou a camisa. E a gente dançou depois. Ela perdeu totalmente a linha. Ela subiu no carro, tirou a camisa, a gente ficou junto, uma galera ficou. Ela fez uma infinita de coisa, divertiu pra caramba, ela tocamos foda-se. Aí no dia seguinte, puta, na ressaca, ela acordou toda descabelada, tipo, ela me contando, né? No dia seguinte, toda descabelada, ressaca, coçando a bunda, querendo tomar água gelada, né? Pra curar. Aí a mãe dela. E aí, Flávia, foi boa a festa ontem? Ah, foi legal. Bebeu, né? Bebi, me diverti. Pois é, fiquei sabendo que você subiu até cima do carro, tirou a camisa, deu show, né? Aí ela ficou, tipo, arregando o olho. Porra, como assim? Então, uma amiga minha tava lá, uma filha de uma amiga minha tava lá e viu tudo. Não. Ela contou tudo pra mãe dela, morri de rir, foi que morreu de vergonha. Uhum. Cara, eu morri de rir, cara. Eu morri de rir. Uma coisa que eu sempre odiei de calorada é que, tipo, se você fica até o final, chega um ponto da calorada, a deploração humana, gente vomitando, gente bebendo. Gente transando em lugares públicos. Não. Fim de festa, cara. Uma coisa que me deixa assim é ver a galera bebendo, de beber copo dos outros. Tipo, tem um copo no chão, aí tá lá a galera bebendo, pegando, saca? Eu já fiz muito isso, hoje eu não faço. Não dá, mano, é muito arriscado, cara. Você é louco. É anti-higiênico, é arriscado, tá ligado? Você não sabe quem passou ali. Não, é foda. Eu já fiz, não vou mentir, não. Quando eu era mais nova, mas hoje eu não faço. Eu sabia que era mimimi. Eu também não faço mais isso. Não, porque quando a gente é mais novo, a gente acha que a gente é imortal, né, gente? Que a gente não vai pegar porra nenhuma. Aí tem a síndrome de Superman, nada vai acontecer com a gente, tá ligado? Quando a gente tem uns 20 anos. É bem assim. O caralho, por isso que existe a criptonita. É bebida criptonita, né? Estraga a gente. Eu conto essas histórias do grupo de grupo, é tipo assim, era no final de semana, assim, tipo, naquele cagaço, mas beber de copo dos outros eu nunca tive coragem, não. Tipo, uma coisa que eu morro de medo. Você aprendeu, né? Você foi sequestrado, né, cara? Quase arrancaram você. Depois do sequestro que ele parou, né? Teve que fazer um negócio aí bem... Ele aprendeu, né? Não, mas o trem do sequestro eu parei com 19, ainda fiquei 2 anos fazendo merda. Eu fiquei bastante, cara. Eu também fiquei, não vou mentir, não. Eu comecei a beber, acho que com 15 anos, e dos 15 pros 18 eu fiz muito Uma pergunta. O primeiro porra de vocês, vocês lembram? Vocês conseguem se lembrar? 14 Sim. anos. Caralho, mano, muito alcoólatra, cara. Gente, é horrível. Se quiser, eu conto. Conta aí que eu vou contar o meu depois. Vou falar a idade e o primeiro porre. Conta, Júlio. É. É tipo o Renan do A. Eu bebo há 10 anos, sabe, cara? Tipo... Já tô até na alcoólico. Mano, eu bebo desde os meus 17. A primeira vez que eu bebi foi tinha 17 anos, quase 18. E o primeiro porre? Mano, a primeira vez que eu bebi na minha vida, cara. E tipo assim, foi na cidade vizinha. Ah, é? Era um aí amigo. Você vai pra longe, amigo... né? Não, não é longe, é do lado. Aí o que acontece? Era o amigo do meu ex, tipo, tinha feito amizade com ele, chamou mais umas amigas dele e a gente ia pra um lugar lá na cidade vizinha. Aí beleza, a gente conversando, a gente comendo umas batatas, e ela chegou com umas bebidas. Aí eu falei assim, então, é vodka com groselha. Eu, ah tá. Aí falou, ela trouxe tipo 4, como a gente tava em 4. Mano, pô, meio copo, cara, eu já tava zoadaço. Ah, você tomou farmácia? O que que era? Você tomou? Misturaram tudo? Não, era vodka e groselha. Eu sou fraca pra beber. Ah, é que tinha começado a beber também, é verdade. Tava nem acostumada, então, né? Uhum. Aí eu bebi um copo, eu fiquei super bêbada. Eu não lembro muita coisa daquela noite. Você ficou mal no primeiro copo? Aí... Ou quando tomou quantos? Só foi um copo, só pra deixar daquele jeito. Nossa. Não, é, vodka é forte. Pra quem não tá acostumado, vodka é forte. Cara, eu comecei com isso, pô. Ah, mas eu lembro de uma época que eu só tomava. Não, não era pra beber, entendeu? Aí bebi, aí subiu, né? Subia aquela coisa, eu fiquei com, tipo, com vários tipos de sentimentos possíveis. Eu ficava puta, ficava triste, ficava feliz. Sim. Com nojo, todos os tipos de sentimentos. É descoberta. Aquela carência básica, né, de bebum, que sai abraçando todo mundo falando que ama até as árvores. Esse daí não tive. Mas assim, o amigo do meu ex, aí ele tava assim, ele falou, mano, ele tinha 17 anos e nunca tinha chegado a beijar ninguém. Aí eu falei pra ele, tu me beija. O cara me beijou. É o primeiro cara ficou muito felizão, né? O garoto nem deve ter dormido direito. Ah, então, depois de um tempo, eu namorei com ele. Não, pera, eu tô com dúvida. Primeiro porre é a primeira ressaca? Não. Primeiro porre geralmente é a primeira. Não. Eu não entendi, então. Primeira vez que você chapou. Ah, tá. É, primeiro porre. Você bebeu e apagou, né? Ficou ruim mesmo. Nossa. Não é a primeira vez que você bebeu. O primeiro porre, eu acho que foi o porre mais estranho de todas as vidas, gente. Não dá. O primeiro porre que eu tive foi assim, eu tinha 15 anos. E aí eu fui pra uma festa com um primo meu, que falou que era uma festa no Lago Norte. Eu moro na Asa Norte. A gente foi de ônibus, tava, chegou lá e eu nunca tinha bebido na vida. E a minha avó falou bem assim, volta 11 horas, Vanessa. Eu moro com a minha avó, porque eles falaram, não voltei 11 horas nem a pau. Todo mundo já sabe, né? No final da história. Então, ninguém volta. Você voltou 11 horas da manhã. É, 11 da manhã, só se for, né? É, então. Aí eu queria me pagar de padano, porque eu tinha 15 anos na época. E as pessoas que estavam ao redor de mim tinham, sei lá, 18, 19, sabe? Então, tipo, já eram bem mais velhos do que eu. E eu queria, tipo... me pagar, sabe, gente? Porque não queria ficar pra trás, tá ligado? Agora aí já me fora, chegaram... Garoto é uma bosta. Adolescente é um pavão querendo mostrar as penas. Ah, adolescência é uma época que a gente poderia pular, tá ligado? Podia pular da fase da infância. Não, já pra... me chegaram metendo um gamizão, assim, e eu bebendo como se fosse água. Aí depois eu fiz competição de virar vodka pura, gente. Competição de virar vodka... Cara, eu não lembro... Quer dizer, eu lembro de algumas coisas. O que me contaram foi... Eu fui transar com um menino... E, tipo, os pais da guria, ela estava na casa, os pais da guria estavam na casa, só que eles estavam no quarto deles. E por algum motivo, em vez de eu entrar em algum quarto, não sei, eu quis fazer em público. Aí, o que que eu fiz? Eu pensei que você começou a falar, não, os pais dele estavam do lado desse pai dele, tentou entrar na brincadeira. Como... Vai entrar na brincadeira. Não, não, mas sério, gente, foi bem contrariado, porque, tipo assim, a casa, né, ela tinha, a gente tava tentando festa na parte de trás, e a gente foi pra parte da frente, se escondendo no arbusto pra ver o pai. Só que os pais da mina viram, porque o arbusto era bem embaixo da sacada, e eles ouviram o barulho e foram olhar. Aí, beleza, quando a gente viu eles, a gente parou. Aí, quando eles viram a gente, tipo, o menino saiu correndo, levantando a calça, e eu não sabia se eu esperava ele ir embora. Aí eu fiquei mó tempão esperando o cara ir embora, né? Aí beleza, saí, né, de lá do arbusto. Eu fiquei com vontade de fazer xixi, eu fiz xixi na calça. Foi triste. Aí depois me contaram que eu fiquei nua e me joguei na piscina. Enfiou o pé na jaca bem, mano. Caramba. Não, enfiei o pé na jaca. Eu fiquei nua e, tipo... Eu já fiquei mal, mas não a ponto de ficar pelado em público. Esse nível eu nunca cheguei, não, graças a Deus, cara. Deve ter sido espetáculo. Não, gente, foi horrível. 15 anos, eu tava perdendo bebê ainda. É, tu viu, né? Conta não, uma, e pra vocês terem noção, galera avançada, né? Tiveram que, tipo, me vestir, porque é com uma roupa quente, né? O menino que tava com a gente emprestou, tava ficando mais sóbria. E o pior de, do negócio todo é que quando eu fui ficando mais sóbria, o povo tava me tratando mais louco. Aí, tinha que voltar pra casa e todo mundo tava muito doido pra dirigir. Aí, perguntaram pra mim se eu sabia dirigir. Eu falei, mais ou menos. Nossa, mas... Nossa, mas Deus do céu. Meu, vocês morreram por pouco, hein? Caramba, eu tava... velho. Não, por pouco. Eu tava só de moletomzão, assim, nada por baixo. Tentando dirigir, deixando todo mundo em casa. E eu consegui chegar em casa. Cheguei, acho que era umas 4 da manhã. E com um porre, assim, eu lembro que a minha mãe, ela me viu depois, assim. Ela... Eu acordei nela. Nossa, você tá de ressaca, né? Eu falei, tô. Aí a minha avó chegou e falou bem assim, né? Ah, Vanessa, você voltou que horas ontem? Eu... Ah, eu voltei 11h30, eu atrasei um pouco, né? E você não tava acordada? Ela, não tava mesmo, não. Eu falei, ufa. Tipo, ela não sabe que eu voltei, né? Então, assim, essas horas. Mas acho que foi a noite mais longa. Agora vai saber. Nossa, mas nunca mais fiz isso, gente. Fiz, tipo assim, eu fiz todas as coisas que eu fiz nessa festa, só que separadamente. Naquela festa eu fiz tudo de uma vez. Eu ia contar rapidinho meu primeiro porre que eu lembrei agora, que foi bem legal. Quer dizer, a ocasião foi legal, o resultado depois não foi bacana, né? Eu tinha 17, foi acho que em 2004, isso daí, 2005. Faz tempo já, ficando velho. Aí eu tinha ido no sítio com os amigos, com os vizinhos. Tem uma amiga aqui de infância que vira e mexe quando a gente bebia, né? Hoje a gente tá mais tranquilo, não faz mais. A gente bebia, a gente se pegava, né? Eles troca-troca da infância? É aquelas amizades coloridas, tá ligado? Aí nesse dia a gente bebeu. Ela sim, ela foi mais. Ela, apesar de ser um ano mais nova, ela era mais experiente. Já bebia, já saía. Ela era bem mais loucona, né? Do mundo do que eu. Eu era mais tranquilo nessa época, era mais calmo. Aí ela falou: não, vamos beber? Eu falei: não, vamos beber pra ficar ruim. Você nunca toma um porre? Eu falei: não, na verdade não. Eu tinha 17, ela tinha 16, cara. Aí a gente começou a beber, ela trouxe cerveja, a gente tomou cerveja, depois trouxe batida de amendoim. Cara, a gente tomou tanto, e não sei porque eu achei gostoso, meu amigo, eu tomei tanto. Aí chegou uma hora que a gente bebeu, ficou louco pra caramba, a gente não perdeu no pessoal, transou no mato, os malucos brigaram. Mano, foi uma festa incrível, cara, teve uma gente que brigou, puta, foi muito louco esse dia. Só que aí depois a euforia passou, comecei a beber, continuei bebendo, fiquei muito mal, vomitei horrores, deitei, minha cabeça continuou girando, e eu falei, porra, eu nunca mais beber na minha vida, cara. Fiquei com um puta trauma, aí deu duas semanas depois eu tava bebendo de novo. Promessas de bêbado é uma coisa. Não, é uma bosta, cara. Mas foi legal, foi. Até hoje eu não gosto de bater de amendoim, eu tenho trauma. Tarso, você tem uma aí? Você quer contar? Você não fala. Cara, por incrível que pareça, cara, eu nunca tomei um porre desse, não, cara. Que triste, cara. Quanto tem que a tomar, bebida. Não é triste, é um cara que. Tem que tomar, pô, pra ter história. Eu sou um exemplo, né? Não que eu tenha histórias, mas porre mesmo eu nunca tive, cara. Eu nunca paguei. Ah, não é possível. Nunca perdi nenhum órgão. Não, não é possível. Cara, eu lembro que eu ficava num estado tão ruim. O primeiro foi com 13 anos, porque minha babá me levou pra uma festa de criança que não era de criança. E chegando lá, ela encheu minha mão com uísque. Ela chegou com um copo daqueles de plástico 200ml, encheu até metade e ela falou, vira aí que é gostoso. Aí, tipo, virei. Cara, velho, não aguentei. Foi igual a Júlia, que comeu e morreu. Mesma coisa comigo. Cara, tipo, inferno na hora. Tipo, não dei apagão nem nada, mas eu não... Agora gente, vai. Mas o que 13... eu fico pensando? O que vocês passam na cabeça pra colocar um menino de 15 anos pra cuidar de um garoto de 13? Eu ia perguntar isso. Cadê seus pais, Ana? 18, ah, era 18. Ah, 18. É porque tem a de 15 também, né, Felipe? Ou era de 15? Tem. Não. Ah, a, tá. De 15, não. A de 15 é a mesma da de 18. Ah, tá, sim. É porque ele já contou essas histórias aí, ó. Algumas, né? Não é assim. Ah, mas eu lembro que quando eu ficava muito bêbada, eu dormia sentada e colocava um pé assim no chão, só pra, porque ficava girando, né? Aí só pra ter assim uma firmeza. Era uma posição horrível, mas pelo menos eu não conseguia dormir. Porque quando você fica muito bêbado, gira tanto que às vezes você nem dorme. Eu durmo, pior que eu durmo. Eu já tomei uns pó que eu cheguei a deitar e apagar e onde é que eu tô. E o pessoal falou, você apagou, mano, o quê? Teve um churrasco, mas nesse dia eu tava cansado, eu tenho até uma defesa. Era uma época que eu tava indo embora lá de Rondônia, voltando pra cá, pra São Paulo. Os amigos fizeram um churrasco de despedida. Esse mesmo cara que vomitou no irmão dele. Esse foi na casa, tava na casa dele, né? A gente fez um churrasco de despedida. Aí nesse dia eu tava, lembro que essa semana, na semana que eu tava indo embora, eu tava fazendo mudança. Então eu tava mexendo muitos móveis, eu tava vendendo coisa, me desfazendo. Eu tava fazendo um monte de coisa, eu tava cansado. E nesse mesmo dia que eu fiz um monte de mudança, rolou um churrasco. Eu não lembro nitidamente, eu tomei acho que uns 3 ou 4 copos, bateu o maior sono. Eu fui encostar num colchonete que tava deitado, tava jogado no canto, né, da casa. E na minha cabeça eu tinha deitado 10 minutos. É tipo, isso era umas 9 da noite, umas 10 da noite, eu acho, no máximo. Eu acordei, quando eu me dei conta, já tava o sol raiando e tava passando na Maria Braga já. Eu falei, meu, cadê a festa? Os pais dele, meu, você apagou, cara. Você deitou aí 9 da noite, você acordou agora. Eu falei, caramba, é meu sério? Deus. Aí o pessoal botou uma pilha. Pô, foi mó vexame, você vomitou ali, derrubou a churrasqueira, fez tal coisa. Eu falei, sério? Não, tô zoando, você não fez nada não. Mas você apagou, cara. Eu tomei um susto, cara. Eu tomei um susto. Mas porque eu tava cansado. Eu tava muito cansado. Eu tava cansado e somou cerveja, cara. Falando assim, dormi, eu já dormi na calçada de casa pra não entrar, pro povo não ver que eu tava bêbado, saca? Meu Deus! Ou então tinha uma técnica assim, eu chegava, eu via que eu tava muito mal, velho, eu vou sujar tudo e tal. Eu colocava o dedo na goela e vomitava no portão, assim, em qualquer lugar, só pra não ter que entrar. Fiz isso duas vezes. Uma que eu tava bebendo com essa amiga minha, que eu te falei que eu tinha meu primeiro porre, né? Essa é uma influência. E a gente tinha tomado vinho. Aqueles vinhos baratos lá de plástico, né? Nem vinho, na verdade, aqueles fermentados. Esses vinhos, cara, a gente tomou muito, tipo, mas muito mesmo. Aí eu tomei vários que, porra, tortei o caneco. E a gente é vizinho, a gente mora na mesma rua. Aí eu fui pra casa, né? Aí não fui pra casa, puta, eu tô passando mal. Eu falei, puta, vou vomitar. Aí na minha casa, na frente da minha casa, tem uma árvore, né? E tem um quadradinho que a gente fez em volta pra proteger. Eu sentei ali, né? Meu pai fez lá de cimento, eu sentei e vomitei tudo ali. Eu vomitei, mano. Nossa, eu lavei. Não passar vergonha, só pra você, pô, meu pai e minha mãe não merecem isso. É, derrota máxima se eu vomitar em casa. Aí eu pensei, ah, tranquilo, eu vomitei e fui pra casa. Aí minha mãe me deu mais o seguinte, você vomitou todo lá na frente. Eu falei, não, por que você tá fazendo isso? Eu vi um monte de vômito lá, foi você. Eu falei, não, pô. Se fosse eu, eu ia falar, foi o mendigo, mas mendigo bêbado. Não, eu falei, não, deve ter sido o mendigo, não foi eu não. E teve outro dia que eu tomei um porre, né? Eu errei meu quarto. Aí eu errei o quarto, eu abri o quarto do meu pai e da minha mãe, cara. Eles estavam dormindo. Nossa, cara. Eu abri a porta, tipo, os nossos quartos eram um de frente pro outro, né? Eu tava full bêbado no automático. Aí eu abri a porta, eita. Aí eu achei que tava meio estranho, quatro eu reconheci. É, fui tentar voltar de mansinha, né? Quando a gente tá bêbado, a gente faz muito barulho e não se dá conta, né? E a gente acha que tá no silencioso. Aí minha mãe, você bebeu, né? Eu falei, não, eu tô bem, eu tô legal. Eu só errei o quarto, peraí. Aí eu fui, botei no meu quarto e apaguei. Cara, gente, tem vezes que não dá nem pra disfarçar, né? Não dá pra disfarçar. Não dá pra disfarçar, cara. O problema do bêbado é que ele é um mamute numa loja de cristal. É, cara, total, é isso mesmo, é isso mesmo, cara. Não, e a gente, no momento, a gente acha que tá super enganando. É, né? Então, tipo assim, é isso mesmo. Nem tão sabendo e tal, mas não, tá bem na cara. Eu vou contar uma situação que todo mundo Você acha que é o James Bond, né? Você tá silencioso, não, né? Tipo, você chegou da noitada, né, de beber e tal, aí você vai inventar de comer alguma coisa, porque você ainda tá com fome e tal, aí você vai mexer no fogão. Cara, quando cai a tampa da panela, parece que tá caindo na casa. Porque, tipo assim, a tampa faz questão de, tipo, quicar 20 vezes. Tipo, cara, é insuportável. Tipo, e sem contar que você deixa cair prato, talher, copo, quebra coisa às vezes. Então, meu Deus, cara, é só tragédia, nossa, só derrota. Nossa, velho. Teve uma vez que eu cheguei bêbada assim, e eu queria disfarçar, né? Não queria acordar ninguém. Eu tinha a chave de casa, até hoje eu tenho. E assim, pra entrar, tem um corredor, num apartamento grande, que é esses apartamentos velhos de Brasília. E a gente entra, aí você vai reto, aí de frente assim do corredor tem o quarto da minha avó e um quadro do lado da porta. E você vai pra esquerda, no final da esquerda tem meu quarto. Só que tava escuro. E eu pensei, não vou acender a luz, né, pra não acordar ninguém. E eu não sei o que aconteceu comigo, se eu calculei errado, se eu tava burra, não sei o que houve. Que em vez de eu virar na hora certa, eu continuei e meti a cara no quadro. Pá! Nossa. E era dolorido, porque aqueles quadros de relevo, assim, sabe? Eu meti com tudo, assim, aí eu derrubei o quadro. Aí a minha avó saiu do quarto. Vanessa, você tá bem? Falando que aí, com a cara toda vermelha. Foi legal, foi legal. Não, e eu bebando, assim, né? E eu com a cara toda vermelha. Ela, você tá bem? Eu só calculei errado e sei lá o quê. E aí, tipo, nem quis dar muito papo, só falei, ah, eu vou dormir. E, tipo, fui pra dentro do quarto, né? Aí, gente, eu acho que a minha avó, ela sempre fala, ah, eu nunca vi você bêbada. Eu acho que a minha avó, ela vê as coisas, mas ela finge que não vê pelo bem dela, pela sanidade dela. Ela finge que não vê, né? Ô, eu vou puxar um tema aqui, que é quantos aqui ou quem aqui já passou por crises existenciais? Eu vou começar nossa, aqui no meio nossa, da bebedeira, cara. Na bebedeira? Sim. Sim, sim. Cara, uma vez eu virei uma garrafa de vinho e, tipo, isso em casa, tá sozinho. Sabe aquele dia que você tá só, literalmente, foi um ano novo que eu passei sozinho, aliás. Por isso que eu fiquei tão bad. Era sozinho, você quer a garrafa de vinho? Sentei na cozinha e comecei a chorar. O povo da minha família chegou, tava sentado no chão chorando, perguntando, tipo assim, meu Deus, o que eu tô fazendo da minha vida? Quem que eu sou? Pra que que eu sirvo? Esse tipo de coisa, saca? Não, pior é quando você chega pros pais, vocês me colocaram no mundo, cara, eu sou um merda mesmo. Você fica mó triste, mó bad. Não, mas eu acho que o poço mais fundo disso é o tal do ligar para isso, mandar mensagem. Cara, eu nunca vi isso. Assim, do tipo. Juro, eu nunca liguei, cara. Nossa, eu tava já tão voltei ruim. Com o ex, gente, quando eu tava tão ruim, que eu nem pensava em ligar, cara. A última coisa que eu pegava era o celular. Eu só queria beber, cair, dormir, sei lá. Ah, eu perco as coisas. Eu perco muitas coisas quando eu tô bêbado. É um perigo. Eu até parei pro bebê por causa disso. Eu perco o chinelo, eu perco o celular. Nossa, é foda, cara. Aí eu, caramba, eu bato no bolso, cadê? Dá um desespero. Por isso que quando eu saio pra beber, eu bebo, tipo, em casa, com os amigos, sabe? Eu nunca bebo muito pra cair quando, tipo, ah, vou ir pra pé na jaca. Se bem que hoje eu não faço mais isso. Mas eu cheguei a ter uma consciência que eu sabia que se eu bebesse pra ficar ruim, eu sabia que eu ia perder as coisas, ia perder o senso de direção, tudo. Então era perigoso beber em lugar estranho e distante, né? Por isso que eu só bebia em churrasco, em casa de amigo. Eu lembro uma vez que eu dei um PT, puta, cara, isso foi incrível, eu morri de rir. Quer dizer, hoje eu fiquei com vergonha, né? Na época eu fiquei com vergonha, hoje eu dou risada. Fui num churrasco com uns amigos, uma galera que mora aqui em São Paulo, e aí a gente rolou churrasco, cerveja, uns rockzão, tudo da hora, e a gente só se tomou cerveja. Aí chegou a caipirinha, o maluco fez caipirinha. Aí eu falei, ah, beleza, eu vou tomar um pouco, né? Só que o cara fez uma caipirinha muito, muito leve, muito doce, não era, doce não, não era tão forte. Aí eu falei, ah, limonada, vou tomar bastante, tranquilo, né? A pior coisa que eu vi. Primeiro, limonada. Não, primeira regra de quem bebe, não se mistura fermentado com destilado, não se faz isso. Se você, ou você toma só cerveja, ou você toma só quente, cara. Não dá pra misturar, cara. Felipe, é tipo aquela coisa assim, o problema do adolescente é que, tipo assim, tem 25 carotinhos, já foi 15. Aí ele bebeu uns 15 ali, aí ele pensou, pô, eu aguento mais 10. É, por que não, né? Por que não? Eu tô legal, beber e pensar que tá legal, saca ainda? Esse é o problema. Vai vendo a história, que legal. Aí eu tava lá, bebida vem. Tá, aí comecei a tomar caipirinha lá. Aí, quando eu comecei a ficar louco, já tava fora de mim, quando me dei conta, já tava bozo, já tava na mão do palhaço. Aí chegou, dizem que eu dei uma gorfada, eu não cheguei a vomitar, mas eu dei uma gorfada, meu cuspido, e acertou o pé de uma menina que tava lá. Cara, a menina ficou puta, me xingou, ela tava com o namorado, aí o namorado dela veio pra cima de mim, os caras separou, quase saímos na porrada. Aí depois eu conversei com ele, o nome dele também era Felipe, né, o xará. Aí eu pedi desculpa, a gente ficou numa boa, e aí essa menina era muito cagada, era imã de bêbado. Passou acho que um mês, hein, isso, umas duas, três semanas, já dado um mês, ela foi na outra festa, o maluco deu um PT e vomitou nela, cara. Mano, a menina era muito azarada, cara. Ela falava, mano, eu vou parar de sair com vocês, vocês filha da puta. Vocês bebem ficando tudo em cima de mim, cara. A menina ficou puta. E depois eu fiquei mais amigo do cara. Depois eles terminaram, eu fiquei amigo do ex-namorado dela e não, tipo, não troco ideia com ela até hoje direito. Ela não gosta de mim, não, cara. Ai, cara, eu já fui esse cara que foi expulso de rolê praticamente, vomitar nos outros. Eu já fui. E olha o melhor, os caras tiraram foto. Os caras tão filha da puta. Então, eles tiraram foto e postaram no Orkut, na época do Orkut ainda, esse 2008, 2009, uns 10 anos atrás, né? Aí eles postaram foto, eu tava, tipo, encostado, detonado, aí eles escreveram assim, ah, quando for no rolê, tá me cuidado pra não dar PT igual o Rondônia. O pessoal me chamava de Rondônia, né, porque eu morei lá, né, é uma época... Bicho, virou meme. É, virei meme, cara. Eu virei meme, aí Rondônia, vamos dar PT, você vai tomar no seu cu, pô. Aí eu parei, mano. Vou contar uma história que eu tenho até foto da história. Eu vou mandar aqui a foto no chat do moleque, que é um amigo nosso. Eu tô com medo da foto. Cara, tipo, esse amigo aí meu, o nome dele é Teteuzinho. Primeira vez que ele bebeu na vida foi que a gente, tipo assim, foi balalaica, só pra você ter ideia. Ele bebeu dois copos de balalaica. Cheio, dois copos assim de 200ml, cheio de gelo. Tipo, tinha mais água do que tudo. Ele, assim, chapou direto, começou a vomitar na casa desse amigo nosso aí toda. E o pior, a gente foi levar ele pra tomar banho aí, como tá a situação dele, né, ele tava depois, isso aí é depois do banho que a gente colocou ele do lado de fora da casa, caso ele vomitasse, amarrou ele na cadeira pra ele não cair. Aí a gente amarrou ele na cadeira e tal, mas na hora que a gente foi dar banho nele, ele começou a chorar pela ex, chorar, pedir de volta e, pelo amor de Deus, me deixei de cueca, cara, tipo, foi tão fechatório. E tipo, tem outro amigo nosso que, ele não tava nesse dia aí do rolê, mas ele deu PT, foi parar debaixo dessa mesma cadeira que a gente sempre usa pra dar banho nos bêbados, ele foi foi parar debaixo da cadeira falando que tava morrendo afogado no banho, saca? Ele, meu Deus do céu, eu tô morrendo afogado, bem no box, saca? Deitado, debaixo da cadeira. E tipo, isso que deu 5 minutos os caras ir lá buscar uma toalha, alguma coisa pra ele, sabe? Pra ele vestir. E ele tava lá, debaixo da cadeira, falando, meu Deus, eu tô morrendo afogado, socorro, socorro, e gritando isso. Pra tu ter uma noção, da última vez que eu fiquei louca, louca, louca, foi a vez que eu voltei com o meu ex. Gente, eu fiquei tão bêbada que eu peguei um Uber e eu paguei mais de R$50 no Uber, porque eu moro longe dele pra caramba, né? E eu peguei o Uber, assim, falando, mandando um monte de mensagem, eu vou aí porque eu te amo, e nananã, eu vou atrás de você, e, tipo, nada veio, o menino só me dando fora. Aí cheguei lá e fiquei implorando, a gente acabou voltando, ou seja, meu eu Deus, quando Anitta. Bebo muito não dá certo. Bêbado, bêbado romântico é triste, cara, bêbado romântico. Mano, eu tava querendo contar uma história aqui, mas é bem assim, sabe? Esse menino, o filho, ele conhece o meu ex-namorado, que já jogou junto com a gente e tal. Ele tem um ele tinha um problema, tem, né? Porque ele não morreu. Que, tipo, ele deslocava muito o ombro dele. E aí, um dia a gente foi num rolê no parque da cidade, e, tipo, ele tava brincando com a menina foi ele, foi se apoiar no banco e deslocou o ombro. Aí é todo aquele negócio, né? Tem que chamar a ambulância, a menina, tá, nananana. Só que eu já tava muito louca aqui, a esse ponto, né? Bem bêbada mesmo. E na hora que eu não tava nem raciocinando direito o que tava acontecendo, só chamaram a ambulância. E aí tiveram que entrar na ambulância. E falaram, ah, se você é acompanhante dele? Eu falei, vou, né? E eu passando assim, segurando pra não passar mal, né? Final da história. Acabei dando PT, quase entrando em coma alcoólico. E o menino, acabou levando os dois pro hospital, entendeu? Eu não fui acompanhante de ninguém. Tiveram que me internar também no hospital e consertar o ombro do garoto. Tipo assim, eu me ferrei junto, entendeu? Eu acabei ferrando mais o menino. E daí não tinha ninguém, eu tava passando mal, não tinha nada. Mole, pelo menos já tava dentro da ambulância, né, gente? Um lado positivo. Teve uma história de bebedeira com um amigo meu, o mesmo que vomitou em cima do cara, a gente teve várias juntas, cara. A gente tomou... Eu tô muito porra, que vomitou no irmão, né? A gente saiu uma vez, lá em Porto Velho, a gente tava no centro, aí tinha bebido pra caramba já, cerveja, misturamos tudo que podia e não devia. Aí chegou um cara lá que mexeu com a irmã dele. Só que, tipo, o cara tinha bebido também, aí ele confundiu a irmã dele com outra menina. Aí não lembro o que ele falou, acho que ele chamou ela por um apelido meio ofensivo, sei lá, acho que era Rata, se não me engano. Ah, e esse amigo meu, ele é alto, o cara é alto. Ele tem 1,90 e pouco e o cara, tipo, era mó baixinho, 1,50, 1,60. Aí ele é rata, você tá louco? Tá chegando minha irmã? Aí ele tirou a camisa e foi pra cima do maluco, cara. Ele falou, não, calma aí, Giovanni. Ele foi pra cima, ele ia matar o cara, mas ele ia matar. Aí ele falou, Giovanni, peraí, ele tá zoando, né? Não sei o quê. Aí falou, se eu te pegar, eu vou te matar, você tá fudido. Aí ele foi pra cima, a gente separou, o cara ficou assustado, pediu desculpa. Aí depois a gente montou uma banda, aí eu fiz uma piada, que depois virou o nome da banda. É de caralho, Giovanni, não tem um Alcoólatras Anônimos, né? Eu vou montar um grupo e colocar você no Alcoólatras Agressivos, cara. Você bebe, você fica muito agressivo, você não pode beber, mano. Daí a gente botou uma banda punk lá e botou o nome de Alcoólatras Agressivos, cara. Ficou muito foda. Caralho. Sério, foi muito bom. Cara, puxando isso aí, cara, eu acho que, pra mim, na minha opinião, um dos piores tipos de bêbado é esse agressivo, porque a gente tem um amigo. É foda, tem uma galera que não pode beber, não, não cara. Cara, e assim, eu te odeio muito, você é meu amigo, mas eu te odeio muito quando você tá bêbado, cara. Eu sei que seu podcast vai tomar no seu cu. Cara, velho, tipo, não teve uma vez que a gente não saiu, que a gente não terminou ou com a arma da polícia na nossa cara ou a arma de playboyzinho na nossa cara. Tá, porra. Meu Deus. Cara, é perigoso. Toda vez que a gente sai com ele, velho, ele não pode só dar PT. Ele tem que dar PT e mexer com a mulher dos outros. Ele tem que dar PT e bater na bunda de todo mundo. Ele tem que dar PT. Tipo assim, o cara tá simplesmente passando e, tipo, cara, eu tô falando de você, assim, que você é um pau no cu. O problema dele é que, tipo assim, ele é muito amoroso. Ele tem duas personalidades. Tipo assim, se ele gostar de você, ele vai fazer de tudo por você, ele dá até a vida por você. Agora, você pode não ter feito nada por ele, simplesmente tá passando na rua, ele vai olhar e falar, não gostei dessa pessoa, eu quero bater nela, ele vai pra cima. Nossa, que louco. Principalmente se ele tiver bêbado. Esses caras morrem cedo, mano, fala pra ele, toma cuidado, mano. Não, cara, porque o que ele já deu de trabalho pra gente, cara, só pra você ver, uma vez, é uma história que, tipo assim, o povo, quando a gente conta pra falar, não é possível. Eu tinha foto disso, eu vou procurar aqui no Google Fotos, e tipo, ele preso no vidro da frente de um carro. Como que foi? Ele tava mexendo com um cara, aí o cara não queria briga, a gente falou assim pro cara, não, velho, tipo assim, eu sei que você tá indo embora, tal, a gente segura ele aqui, você pega lá seu carro e vaza aqui no estacionamento. Isso foi na porta da boate, tal. Segurança em porta de boate não faz porra nenhuma, né? Até porque não é obrigação obrigação deles. Não é obrigação deles, até entendo. Aí, beleza, tá lá aquele fuzuê, tipo, estávamos em 5 contando com o Ibsen. Então tinha 4 segurando um cara. E o Ibsen, cara, ele é um cara de 2 metros, bombadão, cabeludo. Tipo assim, ele é huge. É, estereótipo do playboy é playboy espancador, não, tá ligado? Não, ele não é playboy. As armas que os playboys apontavam, gente, esses playboys de academia. Ele não é playboy, não. Ele é o motoqueiro, porra. Saca? É que o pessoal fala, né? O pitbull, né? O loucão, né? Sim, aí beleza. Aí a gente segurando ele do jeito que dava, tipo, quem me já viu por foto, eu sou magro, não consigo segurar ele. Aí ele só deu um tapa em cada um, assim, né? Porque quando ele tá bêbado, ele fica triplo forte, cara. Ele já é forte. Velho, ele carrega, tipo, ele já arrastou carros com os dois braços. Tipo assim, eu tava mal estacionado, ele foi lá e estacionou o carro direitinho, saca? Sim, puxando, né? Ele é nesse nível. Aí beleza. Tipo, a gente não conseguiu conter ele. Aí o cara tava dentro do carro, aí ele apontou assim, cara, se tu for, você vai me atropelar agora e não sei o que, você vai ter que passar com o carro por cima de mim pra ter que sair daqui, não sei o que. Aí o cara ficou parado, né? Aí ele do nada começou a correr e foi com dois pés no vidro da frente e conseguiu acertar o cara dentro do carro. Ah, porra! Mas que não é assim, tipo, ele caça briga com ninguém, tipo, caralho! Só vamos tentar, é isso? Motivo nenhum. Nossa, mano, não. Meu, uma vez... Desculpa, terminei. O desgraçado não teve nenhum corte de vidro, não cortou a calça, não cortou nada. Ele conseguiu estourar os dois lados, o superior e inferior do cara, e não conseguiu, não se rasgou nem um pouco. Pra você ter ideia. Mas foi outra noite que a gente foi parar na delegacia por causa dele. Cara, teve um policial que a gente encontrou 3 vezes já na delegacia por causa do Ibsen. Cara, mano, de novo vocês. Tipo assim, falando, daqui um dia vocês vão estar o quê? Chamando os repórteres da cidade dando entrevista já, porque não tem cabimento. Polícia já conhecia, aí, já, né? Sim, cara. Nossa, gente, nossa, velho, que vergonha. Então, conta uma história rapidinho, antes que eu esqueça. Outra história de bebedeira lá em Porto Velho, que eu tava com um amigo, um cara de psicologia. Só acho que tem umas pessoas que são mais ponderadas que a gente, né? Senão... Só que nesse dia, não sei o que me deu, eu tava meio bravo. Aí eu tinha bebido também. E eu sou muito tranquilo, sou de boa, eu não brigo com ninguém. Aí nesse dia eu saí, tá, fui num bar, tinha tomado todas e mais um pouco. Passei em frente de um carro, isso é a história que me contaram. Passei em frente de um carro, tinha um carro encostado. Aí o amigo meu me contou. Ele falou que eu cuspi no carro, no vidro do carro, cuspi no vidro do carro e falei assim: ah, isso que eu faço com carro de playboy, otário. Isso aí. Aí os malucos podendo risada. Os caras, mano, só acho que o carro não é meu, senão você tava fudido. Aí a gente saiu, foi embora. Eu falei, cara, esse amigo meu, o profeta, apelido dele, né, o Marcos, ele falou assim: cara, você deu sorte, mano. Se eu deu sorte, você cuspiu no carro dos malucos errado, mano. Que eu não ia segurar, não. Eram 5, 6 malucos, cara. Aí ele contou essa história, eu morro de rir até hoje. Cara, não sei se isso é coisa de homem, tipo, ser agressivo, porque eu nunca fui agressiva, velho. Pior que eu não sou, só nesse dia. Olha, agora, Rui, tipo assim. Eu não sou agressivo, assim, nesse dia eu fui babaca mesmo, não sei o que me deu. Eu só quis zoar e quis ser babaca, mas eu não sou, não. Ô, claro. Vanessa, eu já presenciei muita, tipo, na minha própria família mesmo, já teve, praticamente era sempre mulher que brigava em festa, tipo assim, tinha gente que não se gostava e tal, aí, tipo, tava naquela festa, enchi um pouco ali, o tambor, né, beleza, na hora que via, tava lá, saindo no tapa e a almarada tentando separar. Mas, tipo, é do homem, assim, né? Não é do homem, mas se criou essa cultura que o homem tem que ser o machão. O machão. Como o Felipe mesmo falou, tipo, na adolescência, ou seja, em qualquer fase da vida, cara, a gente sempre tá naquelas mudanças de fases da gente ser o pavão querendo mostrar as penas. A gente quer crescer, é foda, é muito babaca. E, cara, e uma coisa que eu comentei com o Felipe em off uma vez aí, a Júlia também tava presente, acho que o Tarsus também, que, tipo, boate, qualquer lugar que seja um local fechado e que predominantemente tenha mais homem do que mulher, como é boate, cara, é um barril de pólvora. Nem toda vez da briga, gente, todo mundo aqui já foi em boate e tal, que foi tranquilo do início ao fim, mas, tipo, cara, direto você ouve uma história ou outra, ou tem uma história ou outra pra contar sobre isso, porque, sim, cara, você junta alguns fatores como hormônios, gente que tá ali só pra pegação, gente que tá ali só pra se divertir, gente que tá ali pra desestressar, que já foi puto já com raiva de serviço, esposa, filhos, qualquer coisa assim, trabalho. Então, você tá juntando vários fatores sociais dentro de um local que, tipo, é fechado. Ah, barril de pobre, barril de pobre, né? Mano, eu nunca fui, tipo, assim, muito agressiva. Eu lembro quando eu bebia muito, muito, eu ficava só... Eu ficava carente. Deixa eu falar um negócio. É, outro lugar que a gente... Que homem briga pra caralho também, é bem babaca, que a gente vê, é estádio. Estádio... Futebol, né? Futebol, é. Futebol de maneira geral. Mas estádio, cara... Porque eu moro em São Paulo, então... Vira e mexe, eu ia assistir jogo do Corinthians, né? Quando dava vontade, era próximo. Mas eu parei de ir, cara. Porque não dá, mano. É uma violência até dentro do próprio torcida. Os caras é muito retardado. E lá no meio, tem muito cara que é violento. Tem muito cara que... O cara chega cheirado. Os caras cheiram cocaína pra caramba. O pessoal bebe. Aí um empurra o outro não gosta, aí se sente no direito de defender, de agredir o maluco, sabe? É foda, cara. A torcida, meu, isso acabou me excluindo, me fazendo perder a vontade. Hoje eu não vou mais no estádio ver jogo do Corinthians. Só conta quanto é time pequeno. Clássico eu não vejo há muito tempo, cara. É foda. Porque é muito violento, muito arriscado. Cara, um dos lugares que eu já fui, que foi, tipo, muito de boa, assim, tem gente bêbada e gente usando outras coisas, né? Que é festa de música eletrônica. Cara, impressionantemente, eu tinha muito preconceito, mas quando eu fui, eu fiquei muito de cara. Porque, tipo, as pessoas se ajudam. Tá falando de rave, né, essa safada? É, rave. As pessoas se ajudam, são mó simpáticas. Eu ficava, gente, não é possível. Pra mim, na minha cabeça era outra coisa. E eu fiquei bastante impressionada. Vanessa, você teve uma ou algumas experiências boas, porque, cara, quase todo final de semana que eu vejo que tem rave aqui pros lados de Goiânia, e tu também sabe. Dá merda. Sempre. Tipo, segunda-feira, a primeira notícia do jornal. Tipo, teve um no início aí do ano, teve uma rave que os caras começaram uma briga generalizada e botaram fogo em 15 carros automotivos. Meu tipo, assim, Deus, sério? Mas eu não sei se eu sou sortuda ou se eu vou numas rave que não tem isso, sei lá. Assim, de uma maneira geral, realmente, como o Felipe falou, é verdade, o homem é muito escroto, que quando tá num lugar junto e muita bebida, fatalmente vai dar merda. Mas de uma maneira geral, todo local que tiver briga, e principalmente é briga, quer dizer, bebida e droga, rola muito, dificilmente vai acabar bem. Sempre tem um que perde o limite, tem um que dá em cima da namorada do outro, tem um que dá PT, briga com o outro, aí... Mano, ó, olha a história, velho. Eu fui pra uma festa de carnaval, na casa de uma menina. Ah, bebi, que bêbada, né? Aí do nada o cara derruba a caipirinha nas minhas costas. Eu peguei esse cara. Ó, a nova técnica aí, galera. Tipo, você vai no negócio, você arruma a caipirinha nas costas dela, que pode ser que dá certo. Não é? O cara foi pedir desculpa, começou a me abraçar, aí eu peguei ele. Eu fiquei bêbada, dancei e tal, mas o problema não foi comigo. O problema foi o que eu presenciei. O cara tinha um quarto lá de bagunça. O povo usou pra transar, que você queria abrir a porta. Maravilha, pegou o pessoal transando, né? Aquele cheiro de que bom. Quebrou o box do banheiro, velho. O cara foi passar mal, que conseguiu quebrar a porra do vaso sanitário. Cara, os caras fez cara... literalmente um furacão na casa, mano. E eu vendo tudo. Você me levantou uma coisa aí que, tipo, não rola fazer festa com adolescente na sua casa. Não rola. Não, de jeito nenhum. Você quebra tudo, quebra tudo. Cara, quebra. Já passei esse tipo de experiência. Quebra, some, roubam suas coisas, não vale a pena. Hoje em dia, tipo assim, quando os amigos meus, assim, querem se reunir, se o pai de alguém tem uma chácara, ou se a gente tiver com uma graninha sobrando, assim, no início do mês, geralmente, o povo, todo mundo faz a vaquinha, aluga uma chácara, que não fica tão caro. Você aluga por umas 4, 3 horas ali, fica, sei lá, R$15 pra cada um e pronto, tipo, vai todo mundo pra lá. Tem piscina e tal, pode fazer o zaralho lá. Agora, tipo, na sua própria casa, velho, é você pedir pra visitar, chamar a polícia. É foda, dá muito também. Mano, já aconteceu de, tipo, eu fazer uma surpresa pra minha prima, né, de 18. Obviamente ia dar merda, mas tudo bem. E aí o que o povo fez? Em vez de dar presente pra menina, eles deram bebida, né, tipo, foram dando exatamente. Que família, hein, caralho, gente, que família. A menina ficou louca e eu tive que cuidar dela. Só sobrou, porque, tipo assim, no final da festa os familiares que moravam com ela já foram dormir e eu tive que ficar aguentando ela. E ela caiu, e aí ela caiu em cima do narguilé, esquimou toda, foi, olha, aí ela chegou. Eu não fumo narguilé, eu não gosto. Eu acho que eu também tenho uma coisa, tipo, um certo nojinho, que é as pessoas que passam um pouco uma pra outra. Ah, sim. Tal. Tipo maconha, né? E aí ela tem uma agonia, sabe? Passa o pau, mas, assim, né? Enfim. E, tipo, aí ela já falou assim, ah, eu vou colocar aqui o narco pra gente. Ela tava louca, né? Aí, mano, eu não entendo nada, mas eu fui lá e ela não tinha nem colocado carvão. Então, tipo assim, eu tive que ficar cuidando dela. E depois eu tive que lavar tudo. Tinha vômito, tinha camisinha, não tava entendendo mais nada, entendeu? Então, assim, trauma. Nossa, é trauma. Cara, que derrota. Que festa, hein? Que derrota. Não, só pra você ter ideia. A Júlia falou aí de quebrar vaso. O vaso aqui de casa já ficou entupido com camisinha, velho. Só pra você ter ideia. Eu lembrei uma história também, tá falando de bêbado violento, né? A galera que bebe fica, perde a linha, é o pior tipo de bêbado que existe. O meu irmão, uma vez, ele tomou um porre numa festa, num vizinho. Cara, mas deu uma merda, quase deu morte lá no final. Porque... Caralho, velho. Né, sério, sério, quase deu morte mesmo. Na época, meu irmão tava casado, e a mulher dele chamava Aline. E aí meu irmão é um cara já estourado, violento já. A gente meio cortou relação, a gente nem tá se falando direito. E um cara muito estúpido, estourado. E quando ele bebe, ele fica pior ainda. Ele vira o louco, né? Aí ele tava no churrasco, os caras tava jogando truco na casa desses amigos nossos, né? A gente começou, eles começaram bebendo, normal, como sempre. Bebendo umas 4, 5 horas aí. Aí depois começou no fim da noite. Um maluco que tava lá, era um cara chamado Renato. O cara era uma mulherengo, era casado e tinha mais umas 5, 6 amantes. O cara é mó filho da puta. Aí ele falou, ótimo. Ótimo exemplo. É homem de família, né? É o cidadão de bem. Aí ele começou a beber, ele falou assim, pô, tá tarde, eu vou pra casa. Esse Renato falou, né? Eu vou comer a Aline, já tá na hora. E a Aline era a mamante que ele tinha, né? Aí meu irmão entendeu que era a mulher dele. Leandro, você tá louco? Você quer ver minha mulher? Você quer morrer, filho da puta? Você tá louco? Tá falando o quê, Eduardo? Você tá atravessando? Não, você tá louco, você tá falando da minha mulher, não sei o quê. Aí nisso ele pegou a garrafa, quebrou e foi pra cima dele. Aí os caras separou. Caralho. Sério, os caras separou, foi mó quebra-pau. Aí ele ficou uns anos sem passar na casa desse nosso amigo. O maluco falou que ia voltar e ia matar ele. Só que depois ele deu um sumiço, aí depois os caras parou. Cara, sério, quase deu morte, faltou pouco, mano. Acabou a amizade ali, né? Acabou ali, mano. Até explica. Aí até explicar que o filho do porco, né? Tomada, bêbado agressivo, ele já tá em cima de você já, mano. É foda. Uma galera que não dá pra chamar pro rolê, não, cara. E aí cortaram meu irmão. Só pra resumir, cortaram meu irmão dos rolês de bebida por causa disso. Nunca mais chamaram ele. Tarsus, conta aí a sua história que você falou. Verdade, você falou pra lembrar você. Vai. Eu saí com meu irmão, né? Eu comecei com meu irmão na balada com, sei lá, 13 anos, né? Eu tinha cara de mais velho, aí ele fez um esquema assim. Ele entrava na balada com a CNH dele, depois de tipo meia hora eu entrava falando que tinham roubado e tal, e o pessoal deixava entrar, né? Que aí, malandragem, beleza. Velho. Mas isso já era mais velho, acho que eu tinha uns 16 ou 17. A gente foi numa baladinha que era risca-faca, só que eu não sabia, né? Aí era sertanejo, chato e tal, aí eu tentando ficar com as menininhas, coroa, ele me ajudando, ele pegava uma coroa ou outra e tal, tudo bem, né? Falei, putz, ele vai pegar a coroa de alguém aí, vai morrer, né? Aí, putz, deu tudo certo, cara, a gente chapado pra caramba, não brigou, não fez nada, beleza, né? Aí ele foi e pagou, acho que, R$3 do estacionamento de moto, né? Ah, até aí, beleza, não sei o quê. A gente chegou no estacionamento, ele foi e perdeu o papel, cara. Daí o segurança não queria deixar a gente sair e tal, não sei o quê, e meu irmão é chato, cara, ele é folgado pra caramba. Aí ele foi, começou a falar com o segurança, não, mas já paguei, não, mas tem que apresentar o comprovante, não sei o quê. Não, mas já paguei, perdi, mas não quero saber, não vou pagar, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Aí o cara ficou enfesado, cara, já tinham chamado mais um segurança até aí, né? Não, quer saber? Vai embora, cara, vai, não enche mais o saco, não sei o quê, né? E eu tava com o capacete na mão esperando, né, ele terminar de tretar lá, aí pra gente ir embora, né? Aí o que que ele fez? Ele foi e fez tipo pra beijar o cara, sabe? Tipo, pra tirar um sarro do cara. Daí ele foi e fez que foi beijar o cara foi pra cima dele, aí já veio mais um outro segurança, aí eu tava com o capacete na mão, né, pensei bastante, aí eu fui e dei uma capacetada no segurança que tava segurando ele, aí o cara desmaiou, aí o outro segurança foi, agarrou meu irmão, e aí vieram mais dois caras pra cima de mim, que eram, acho que policiais, a paisana, né, que eles estavam armados, tá? Mano, só uma pergunta, por que que tu bateu o capacete no segurança? Ah, eu não pensei, eu falei, pô, o meu irmão tá apanhando, aí eu tô com o capacete na mão, é, dois contra um não é justo, então não. Não, ajudar. Só pra entender, aí, né? Até pros ouvintes entenderem, tipo, mano, tá passando na cabeça. Aí esse segurança desmaiou, o outro segurou meu irmão, vieram dois pra cima de mim, eu tomei lá uns tapas e tal. Aí meu irmão já começou a gritar, ah, ele é de menor, não sei o que, não pode bater, blá blá blá. E realmente. Aí o pessoal me largou e me deixou embora. Daí o meu irmão falou, ah, vai embora que eu te encontro no meio do caminho. Aí era bem longe de casa, né? Eu fui uma hora andando pra casa, não sei o que, meu irmão me encontrou no meio do caminho. O rosto dele, você não enxergava nada, que era só sangue. Aí ele me deixou em casa, tal, tudo bem, não sei o que. Aí isso era umas 2, 3 da manhã. Aí no outro dia eu acordei, fui tomar café. Aí ele desceu com o rosto todo inchado, você não sabia o que que era o olho dele, o que que era sangue. Caralho. Aí depois disso ainda desceu mais uma mina. Ele voltou pra balada, não lembro se é a mesma ou outra, pegou uma mina e ainda terminou a noite bem ainda, filha da mãe. Isso é um guerreiro. Nossa, exatamente. Uma salva de palma. É um guerreiro mesmo. Esse é um guerreiro. Eu lembro de outra história de uma na faculdade. Uma amiga minha falou assim, vamos beber litrão? Que tinha um barzinho, tem barzinho na faculdade. Ei, litrão. A gente bebeu um litrão. Aí daqui a pouco ela veio com outro. Beleza. Eu bebi outro, daqui a pouco a gente fez amizade com um povo lá, né? Mano, tava frio e eu comecei a soluçar muito. Sabe o hiccup do Looney Tunes? Eu parecia ele. O fantasma Bill Hickup, né? Pica-pau. Aham. Parava de soluçar, não parava de soluçar. Daqui a pouco um cara chega em mim, começa a dar uma ideia em cima de mim. E eu focando em não morrer e parar de soluçar. E o cara não sabe o que eu ia ficar falando. Que pariu. Aí o que acontece? O cara passou o número dele. Eu anotei o número dele em um grupo, que eu não vou lembrar qual grupo foi. Só sei que mandaram mensagem pra mim depois da semana. Que número é esse? Eu falei assim, então. Um cara passou pra mim e eu tive que anotar, né? Mas eu não vou chamar o cara. Aí o que que aconteceu? Tinha que voltar pra casa, tinha que pegar trem. Aí eu indo pra estação. Mano, eu indo pra estação bêbada, velho. Pra mim tava tudo embaçado, tudo embaçado. Eu peguei o trem. Na hora que eu peguei o trem, eu comecei a passar mal. Eu desci logo na estação seguinte, porque eu tava passando mal. Daí, aí o que acontece? Eu fiquei sentado um pouco na estação, né? Minha amiga falou assim, então, eu tô indo embora, daí você me encontra. Aí ele ia vir no próximo trem que ia passar. Aí enquanto eu tava esperando o próximo trem, começou a ter uma treta. Tipo, era 5 moleque contra um, porque o outro pegou, acho que deu em cima da menina dele lá. Eles começaram a meter um soco do meu lado, sabe? Literalmente do meu lado. Eu fiquei olhando. Eu falei assim, mano, os caras vão me acertar. Tudo passando em câmera lenta. Eu fui pensando, os caras vão me acertar? Eu tô fodida. Aí o que acontece? Na hora que eu tava vendo que realmente ia me acertar, chegou o segurança e expulsou eles da estação. Não, sai de perto, né? Pô, você também deu mole, né? Sai de perto, né? Então, mas eu tava bêbada, eu só tava repensando. Só... Não tinha nem reflexo, né? Não. Aí veio o trem, eu encontrei com meu amigo, a gente foi conversando. Falei, mano, não tô bem, não, velho. Um pouco mais da metade do caminho, acho que perto da estação que era pra gente descer. Eu falei pra ele, mano, acho que eu vou vomitar. Aí a moça que tava do meu lado viu que eu tava passando muito mal. Ela, por alguma sorte, tinha uma sacola na bolsa. Nossa, dela. Foi um anjo da mulher. Ela deu pra mim. Mano, eu vomitei dentro do trem. Meu amigo falou assim, nossa, você só faz é passar vergonha aqui, não sei o quê. Eu falei assim, velho, se fosse com você, eu não ia falar nada. É, cara, tem sempre esse escudo. Ah, eu mandava, né, tomar no cu. Sim, logo, sim, sim, porque... sempre tem um... Merece, é, parece mãe, né? Parece mãe. Ah, você só me dá vergonha, desgosto. Não, gente, não tem por que você falar isso pra pessoa. A pessoa já tá se sentindo um lixo por estar vomitando nos lugares, velho. O que hoje em dia eu tenho medo das pessoas que saem comigo pra rolar é isso. Tipo assim, eu não bebo mais. Então eu fico pensando que as pessoas vão achar que eu sou escrotão, que vai ficar regulando e tal. Velho, eu no final ainda vou cuidar e te deixar em casa, tomar do banho, quentinho, escovar o dente. Não, pô, cada um assuma. Ah, sim, cara, eu cuido. Não precisa de ficar esculachando, velho. Eu deixo de pessoa. Não, é mó zoado. Hoje em dia eu mais cuido do que fico louca, né, gente? Falando a real, porque eu acho que eu tomei muito trauma das experiências passadas. Eu parei de beber por causa dos... Eu tive uns spoilers muito ruins mesmo, as ressacas fodidas. E o que me matava era o dia seguinte, a ressaca, né? A ressaca me destrói, cara. Eu nunca fiquei de ressaca, cara. Você nunca bebeu muito, então. Não é possível, cara. Não, eu já bebi ao ponto de não lembrar as coisas, já bebi ao ponto de apagar, mas eu nunca tive ressaca mesmo. Não, mas se você mesmo. Já não lembra, já é ressaca, entendeu? Ressaca não é só dor de cabeça, né? É tudo envolvido. Tipo, se você beber e não lembrou, é ressaca. Se você beber e teve aquela dor de cabeça que você quis dar um tiro na própria cabeça, também é ressaca. Explodir a cabeça. Eu nunca tive dor de cabeça. Puta, eu tive várias já, cara. São sensações corpóreas. A sensação corpórea, tipo, seja de esquecimento, ou seja, tipo, boca seca, de você parecer um camelo, de você ficar, tipo, com um corpo ruim. Desculpa, mas a partir do momento que você falou assim, parece um camelo, eu fiquei imaginando o cara corcunda, desculpa. Nossa. Eu também, tá bom. Eu comecei a parar de beber tanto depois da minha primeira ressaca. Foi quando eu percebi que eu já não tava mais tão mais nova. E... Não tem mais idade pra isso, né, aquelas coisas, né? Cara, o pior é que ela tem 19. Nessas horas que você sabe que a pessoa está pagando um boquetão, a boca ocupada. Nossa, era bom se o José pudesse participar. O José nem entrou hoje no WhatsApp direito. O José tem a vida dele, né? Que é como muito triste. Nossa, que tapa. Toma na cara. Toma essa aí, ó. Meu Deus do céu, que agressão. Podia dormir sem essa. É. Ele tem outros amigos, a gente não é nada. É eu agora? Eu pensei que começou bebendo já. Começou bebendo. Não, ele ali do lado, pô. Cara, eu não tenho frase, tipo assim, uma coisa uau. Então, só oi. Nossa. Fala seu nome, calma. Pô, tem que falar meu nome. É, fala seu nome. Eu tenho 24 e não tenho filho. Ah, eu tenho 31 e não tenho filho. Eu posso também. Eu posso muito mais. Eu acho que eu não tenho. Caramba. Essa frase que quase saiu junto com abortar é muito bom. É, quase. Gente, isso, né? Eu tenho... Vamos, dá licença, olha aí, gente. Vó, é certo. esquerda. Tem problema de direita e esquerda, tá, gente? Você tem que. Pra você chegar no meu quarto, não. Você é... Olha, a gente já anota o participante que tá gravando bêbado. É. Não, pera, não tô gravando bêbado, não. Meu Deus, o que foi isso? Nossa, caramba. Mataram um porco. Não, mataram um porco. Aí estriparam um porco. Foi mal, aí, cara. Foi mal. Ia falar que alguém ligou a serra elétrica, velho. Pra mim... Não. Ai, nossa, ele tem um vocabulário tão bonito. Eu nem entendi o que ele falou. De tão bonito que é o vocabulário dele. Não, amigo nosso. Não é igual foto do meu status, que eu tô com uma piroca na boca, não. Eu não vou mais em rave, né? Parei. Mas nas redes também eu nunca tive problema. Faz umas 3 semanas só que você não vai, parei. Faz um mês, né? Deu uma parada. Para. Não, 15 dias que eu parei. O Felipe não dá pra falar as coisas porque o Felipe, ele me esconde. Entendeu? Ele cagueta, né? Ele cagueta, não, esses ele nove. Ele é muito cagueta. É porque, tá, gente, o Felipe, cara, ele dura. Tá, a gente muito... só trabalha eu aqui com a verdade. Eu não tô mentindo, com a verdade. Tem um que tenta comer o outro. É foda. Pô, aí suas festas estão sendo um pouco radicais. Aí é final feliz. Mas é engraçado que o ombro de bêbado de drogado é bem diferente, né, gente? Assim, dá pra perceber. A Vanessa sabe bem. Garoto, olha só. Olha aí. Não, pare com isso. Droga, eu não tô de usar, não. Pode parar. Cara. Olha aí. Sério. Calma, Vanessa. Ficou pistola, calma. Calma. Tá entregando não, os podres, olha aí. Calma, o caralho. Você tá me confundindo. Eu não vou ficar calma, desgraça. Ai. É tipo, ah, vem cá e me abraça por dentro. Tô fazendo uma credo, mano. Nossa, mano. É que nem esse povo brinca... Nossa, vai fazer uma piada muito pesada. Não, só faz, não pensa. Não, porque todo mundo... Eu acho que todo mundo aqui joga LOL, então ia ser pesado e ia atingir todo mundo, tá ligado? Ia ser bem pesado. Eu falar que o povo aqui também é guerreiro, porque quem transa e joga LOL é guerreiro. É lenda. Verdade. Quem transa e joga LOL é guerreiro, é foda.